gigantesco, hein? Bem-vindos a mais um Adventure Podcast, o seu podcast de RPG old school da Terceira Terra e de toda a podosfera do Brasil. O RPG mais velho que tem, né, cara? É, pelo menos é assunto, né? É, exatamente. O RPG mais velho que tem. Só falando, só velho escutando. A molecada que joga a quarta edição deve falar, o que, que são esses malucos aí? Será que quando eu ficar velho eu vou ficar igual esses caras aí, né? Deve... É verdade. O RPG que você precisa de... O podcast que você precisa de fosfosol pra lembrar de gravar, de baixar. Nossa. A gente deixa nem gravar em qualidade baixa aqui e poder baixar em... pegar o episódio em conexão de escada, né? Essas coisas. É, exatamente. Não, o que é isso, cara? Publicar na BBS, é. Na época não tinha internet, não, cara. Eu comprava uma fita cassete e recebia pelo correio o podcast. É, é tipo assim, é, né? Pois Rádio é. Amador AM. É, verdade. Tem razão. É, teve. Já escutou o episódio dessa semana? Qual do Baldur's Gate? Baldur's Gate. Lógico que eu ouvi, cara. Eu era fanzaço de Baldur's Gate. Fica meio escutando o negócio, me deu vontade de baixar o jogo e chutar o balde. Não jogar essa porra no escritório. Eu também. Eu também. Até porque eu tive um problema, cara, em relação ao Baldur's Gate. O primeiro eu joguei todinho, inclusive eu marquei o Sarevok no final, ao contrário dos nossos amigos lá. Paladino, Padawisan e o Uzi. Quem Uzi Júnior? Eu matei o Sarevok no final, sim. Matei, obviamente, na sacanagem, né? Tipo assim, você entra com aquele personagem e vai entrando só um pouquinho assim na área pra ir chamando os malucos de pouquinho pra cima de você. Aí eu entrava, vinha um, aí eu metia porrada. Eu entrava, vinha outro, metia outra porrada. Não deixava vir todo mundo de mulão, senão você não passa daquela fase. É, entendeu? Não, Mas eu matei o Sarevok. Agora, o 2, cara, eu peguei e joguei o jogo todinho. Quando chegou no último CD do 2, o CD dava pau. Eu fui descobrir que teve um bug, que uma leva inteira de Baldur's Gate, e o meu, tudo original, tanto o 1 quanto o 2. É, a leva inteira, saiu uma série inteira de CDs, vinha com um defeito. Chegava no quinto e dava pau. Aí eu não vi o final do 2, cara. É, hoje você vê, assim, o World of Warcraft da vida, né? Sai patch toda semana, né? Os caras cagaram, eles jogam o jogo é um eterno beta teste. Mas esse do Baldur's Gate, eu procurei o patch, é que ele era uma cagada assim, unpatchable, entendeu? Era um erro crítico. Uai, não dava pra fazer patch, entendeu? O meu Baldur's Gate, cara, não era um bug, mas o cara soltou uma magia, uma armadilha uma vez, que era uma Feeble Mind, que jogava sua inteligência a zero. Meu cara era um mago, né? Wilfo, o mago, com capuz vermelho e tal. O mago era boladão. E aí joga com inteligência zero. Cai a zero sua inteligência. Com inteligência zero, você perdia, sei lá, X pontos de inteligência, era uma magia permanente. Isso era feito assim, cai um NPC do seu grupo, sei lá, pegava o clérigo da cura pra não sei o que, e você recuperava ele, né? Só que caiu do meu personagem principal. E aí, o meu cara não conseguia nem andar, ele ficou parado. Eu fiz um trick save logo na hora, cara. Puta, tem que voltar essa fase inteira aqui. É, pauleira. Tinha uns negócios sim, cara. Jogava com Paladino, Richard Majorian. Joguei todos os jogos, até hoje eu jogo o jogo. Fazer personagem Richard Majorian, Paladino, Lawful Good, humano. Entendeu? Tudo que é jogo é meu personagem. Você ia jogar no Easy, né? Tanta complicação no... Mas sabe que eu gosto de jogar no Wii? Normalmente eu vou jogar Nintendo Wii, esse negócio assim. Eu boto no Wii, porque me interessa essa história, cara. Eu não quero combate, eu não gosto de ficar apertando botão, entendeu? Eu quero ver a história andar, eu quero saber o que acontece na próxima sala, entendeu? Sabe? Se pudesse dar... que nem em DVD que você passa os capítulos, assim, sabe? Tipo, encontra o troll, tanã, passa o capítulo. Agora mudou de sala já, entendeu? Encontra o Amber Hulk, passa o capítulo, entendeu? Eu não gosto do combate, eu gosto de... O Amber Hulk é um bicho sinistro, viu? Continua sendo, né? É. O pessoal comentou lá de enfrentar os basiliscos, cara. Eu jogando uma vez, fiz uma rede lá em casa, a gente jogando de três pessoas. A gente ficou os computadores em rede jogando. Tinha um mago, um clérigo, um fighter, um ladrão, não sei. Era três pessoas. Um porrador, dois da magia, né? É. E a gente chegou no nível 2, no nível 3, assim, que você já pega umas magias um pouquinho melhor. Eu peguei Mirror Eyes e joguei no paladino, cara. E o basilisco, ele não tem ataque. O basilisco não te ataca, ele só te transforma em pedra. É, ele fica transformando em soltando aqueles negócios, passa uma poeirinha assim e vira pedra. Vira pedra. E eu joguei o Mirror Eyes no paladino e nós ficamos correndo dos negócios, o paladino batendo no basilisco. Maneiro, cara. Isso foi uma coisa que eu fiz na D&D uma vez, enfrentar uma medusa lá, eu tinha essa magia. falei, soltei uma, falei, mestre, soltei mil reais, mestre, ah, beleza. Foi lá e caramba. Que era magia, cara. Aí descrevendo a revolta de escravos, não sei o que, com a medusa imponente lá em cima, eu falei, eu vou parar no meio da galera lá, vou estufar o peito, pôr a mão na cintura e vou olhar na cara dela. Você virou pedra. Não, ela virou pedra. Cara, acabei com essa nessa hora. Mas isso é uma coisa que eu gosto da quarta edição. O mestre não tem que conhecer todos os spells. Porque isso me irritava, cara, antigamente. Mesmo no AD&D, que a gente vai falar já. Cara, assim, o mestre tem que saber todas as magias. Senão você fica na mão do jogador. O jogador faz um troço desse. Tu põe um bicho lá, o jogador saca uma magia, puf, acabou o vilão. Não tem mais aventura, entendeu? Sabe? Mais um... Mas a verdade é que Medusa não é nada. Medusa em Dark Sun morre rápido, entendeu? Dark Sun Medusa vai virar aquelas cobrinhas dela, fica tudo ressecada lá. É verdade. Fica toda chuva, a pele toda encarquilhada assim, né? É. Mas vamos lá, e o que a gente não falou de Dark Sun da última vez? Deixou por falar? Eu montei uma pauta aqui do que a gente não falou, e eu acho que a gente deve ter falado absolutamente nada no episódio, porque tudo importante nós deixamos pra trás. Né? Não, mas por exemplo, você botou aqui, a gente falar das raças. A gente falou bastante do Trigo, por exemplo. Mas a gente não falou do Mu e do Half Giants. O Trigo nós comentamos bastante, que acho que um preferido da galera aí, né? Inclusive, eu tava olhando uns materiais. Você pôs a pilha de mim pra comprar material suplementar de Dark Sun pra jogar a quarta edição, né? Não, a culpa é do Nitro, não é minha, cara. Não, a culpa é do Nitro e do Márcio Fiorito aí agora, da dupla. Cara. Já pus no meu carrinho da Dumbo Knight lá, eu pus o Doom Trader, eu acho que vou comprar. Tem um suplemento do Veil da Lice, eu vou comprar. O Seat of Fear eu devo comprar também. Eu quero esperar pra ver o que vai sair na quarta edição, por um motivo só. Porque eu andei olhando, aliás, deixa eu fazer um anúncio aqui. Que na minha tira agora tem uma estátua do Felipe Nerdcore, lá no meio da cidade, uma estátua de pedra. Por contribuições para a minha aventura de Dark Sun. É obsidiana, é verdade. Isso. Contribuições para a minha aventura de Dark Sun. Porque o Felipe mandou para mim uma cópia da aventura do Free RPG Day, lá o Blood Sand Arena. Que eu já devorei e já estou pronto para testar. Ou aventurinha. Eu queria agradecer publicamente ao Felipe, entendeu? Cara, eu comprei duas, né? Eu fui assim, vou comprar o máximo que dá para me encaixar no meu pedido, né? Acho que até vale a pena comentar o pessoal aqui que quer comprar na internet, né? Isso é uma aventura de graça que foi dado para os lojistas dos Estados Unidos distribuíram num sábado específico para incentivar o RPG. Então, em quadrinhos eles também têm Free Comic Day, né? Do ano passado, inclusive, foi o episódio zero do Blackest Night, né? Dizem por aí. E tá saindo agora no Brasil. Saiu essa semana, se não me engano. Aliás, nada a ver com o podcast, mas se você gosta de quadrinhos e gosta de Lanterna Verde, série, eu gostei bastante. Eu li, dá uma olhada. Errado, cara. Acabei de ler essa semana. Acabou de sair o número zero no Brasil, R$1,99 da Panini. Pode comprar, é fininho, mas pô, é o início de uma saga foda, entendeu? Pode ler praticamente só a saga principal, né? Ela é fenomenal. Os anexos não são grandes coisas. Os anexos são meio caça-níqueis. Lê só os... Lê os oito capítulos do Blackest Night, que é foda. Correto. Geoff Jones tem a manha, viu? Eu postei hoje. Geoff Jones é Deus, cara. Entendeu? Um dia você ainda vai desenhar ele, né? Quem sabe? Desenhar pra ele, né? Deus quiser, cara. Deus quiser, cara. Tem um chão ainda pela frente. Quando eu chegar lá, o Geoff Jones já vai estar velhinho. Ele vai estar velhinho, igual o Chris Claremont, entendeu? Escrevendo essa porcaria aqui. Só porcaria. E o Chris Claremont hoje em dia tá triste, né, cara? Só caça-níquel, cara. Ele sonha. Aí, porra, você vai fazer lá o Geoff Jones. Já consegui, porra, desenhar uma revista do Geoff Jones. Aí o cara já tá decadente. Desenhei aqui o especial da Mulher Esquilo. Não, é Lanterna Verde Forever. Ele vai fazer que nem continua as aventuras do Lanterna Verde quando ele parou de escrever, entendeu? Como que é Lanterna Verde com aquilo lá? O Chinook, né? Smook, sei lá. É o Gnort. Gnort. Não, esse é o cachorro. Não, o Gnort. Não, o Gnort é o cachorro. Ele que não tem mão. Ele tem um lanterna. Ah, uma lanterna que parece tipo aquelas fitas de jogador de tênis e fica na mão com o anel grosso. E não, tá um falando possível, dos filmes? Ele é o Chip, não é? Eu acho que é, não é sei. Eu não conheço o Santana Via Scorpio, não. Eu acho que é Chip, é o nome dele. Mas fala aí que eu tô procurando aqui. Não, só pra variar, desvirtuando o assunto, né? Mas essa aventura foi dada para os lojistas distribuírem no incentivar o RPG, quem fosse nas lojas, né? É um tipo de programa interessante que tem nos Estados Unidos para lojista, né? Especialmente para lojista. São parênteses. O nome do skill é Chip mesmo. É CH'P. É. Chip. Mas fala, vai lá. E, então, assim, a Noble Knight, apesar de ser uma loja online, ela deve ter recebido o pacote dela lá com a meia dúzia de aventuras e pôs à venda. A venda a um centavo, né? Isso colocou restrição para não ter abuso, né? De que você, a cada 15 dólares de compra, você podia pôr no seu carrinho a um centavo, né? Essas aventuras. Como eu comprei dois livros, estava lá com 30 e poucos dólares, o que é um centavo a mais, né? Então manda duas aqui. Como a venda não ia usar, eu tinha pensado, eu falei, bom, chegando aqui, se pegar o mapa, aproveitar, fazer papel rascunho, alguma coisa, né? Aí eu falei, não, deixa eu fazer uma boa ação para a comunidade RPGística aqui, vou mandar de presente para o meu amigo Márcio aqui, que a gente vai aproveitar muito mais. Diga-se de passagem, não foi uma boa ação, foi uma ótima ação. Cara, esse mapa que vem na aventura, de uma arena, é fenomenal, né? Pô, sensacional. É um mapa de... Eu acho que deve ter uns 25 por 30, 35 quadrados, né? E é aquele tipo de coisa que você vai usar 30 vezes jogando Dark Sun, você não, vai usar... Esse vale a pena laminar? É, eu vou laminar ele, vou enrolar e guardar ele em tubo, que eu tenho um tubo dos Battle Mats aqui. Eu vou deixar ele enrolado, cara, porque esse vale muito a pena, viu? É. Mas assim, voltando só numa coisa que a gente tava falando, que eu acho o seguinte, eu tô esperando pra comprar material, porque eu vi umas coisas ali que eu não lembro do Dark Sun original. Como eu não tenho tudo, eu não sei se tô falando besteira, existia antes, mas, por exemplo, ele já tem ali uma associação, né, uma sociedade ali, que são os entre aspas, os órfãos do Kalak, né? Entendeu? Isso, uma isso. Organização ali que, tipo, que tá querendo arrumar o Kalak não morreu, tem um negócio assim, repor o Kalak, tem uma história dessa, assim. Então, tipo assim, isso eu não lembro. Então eu não sei o quanto do fluff mudou, por exemplo, entendeu? Então eu tô esperando pra ver o que eles vão trazer, e aí quando eu comprar o Dark Sun mesmo, der uma lida, olhar, falar, beleza, agora eu quero saber mais sobre a Veil of the Alliance, aí eu vou lá comprar o suplemento da venda lá, entendeu? É bom que passa um pouco do hype. Né? Tem um outro que vale a pena comprar, eu acho assim, que igual o suplemento lá que fala da cidade de Tyr, né? Com certeza não vai ter um nível de detalhe. Vale a pena você ter lá até para ter inspiração de bairros, de pessoas, nome de NPC, como que... assim, eu acho que o fluff vai ficar, como toda a quarta edição, muito aberto, né? Pra você pegar, plugar, mexer, alterar. E por incrível que pareça, eu tenho gostado, sabia? Porque, por exemplo, eu acho que a quantidade de volume de livro que você tinha antigamente... quando a gente compra hoje suplemento barato na Noble Knight, por exemplo, vale a pena. Mas quando você compra cada suplemento a 20 dólares, 30 dólares, antigamente quando tinha aqueles boxed sets... Só a caixa, cara, já aumentava o preço em 30% mais ou menos. Exatamente. Então, tipo assim, eu olhava aquilo ali e pensava assim, posso ser sincero, eu tenho algumas coisas aqui, eu tenho um porrada de coisa de Alcadim... Tem um monte de coisa de Forgotten. Não usei, cara. Entendeu? O que eu gosto de dizer, por exemplo, uma coisa que não nada escola velha, uma escola meio madura, que é o Eberron. São três livros. Eu li, olhei e falei, cara, tô cheio de ideia. Eu quero usar tudo isso que tá aqui. Mas se tivesse saído 10 suplementos, eu não teria usado metade. Entendeu? Cara, então, a gente compra pra ver foto, né? Por isso que ilustração é importante nesses livros. Não, eu falo que eu gosto de ter RPG. Pra ler e RPG pra jogar. Tem RPG que eu adoro ler. Eu pego o livro, leio, show de bola, mas nunca vou jogar. Entendeu? Essa é verdade. Mas, voltando a Dark Sun de novo, né? A gente tem mania de sair fora do assunto. Na verdade, a gente não tá saindo do assunto. É que a gente tá fazendo uma skill challenge pra ver se a gente não se perde no deserto. E como Dark Sun é muito vasto, a gente tá se perdendo o tempo todo. Vamos lá. Então tá, então a gente organizou uma pauta aqui pra não ficar nada, nada de fora, né? E, bom, Dark Sun começa tendo... Primeira coisa que você vê lá, que a gente falou muito das raças normais em Dark Sun, que são totalmente distintas. Se quem tá escutando não sabe o que a gente tá falando, então volta lá embaixo a parte 1 falando de Dark Sun, né? Verdade. E... Mas tem outras raças específicas também. É, a gente falou do Triquim, que é o Homem-Lobo-Deus lá, um besourrão alienígena, que é, pô, acho que um favorito dos fãs aí, de forma geral. Eu acho que ele é o favorito, como eu falei da outra vez, porque ele chama a atenção. É o diferentão, na hora que você olha e fala, caraca, tem um negócio aqui que eu não sei o que é, aí você quer jogar com aquilo. Um nível gigante, você quer jogar com aquilo. É, cara, exatamente, né? Com certeza. Você tem outro lá, que é o Mu, que a gente até comentou um pouco, que é o meio-anão, né? Diga-se de passagem, eu acho que ele é feito por... Dizem que ele é feito por magia, né? Ele não, é o meio-gigante, o Half-Giant. Ah, o anão, o outro é cruzamento lá direto, curufado de anão com humano, isso, né? Isso, inclusive é muito comum de surgir dentro dos... Ah, dos Lake Pits, que eles fazem um breed lá, fazem um cruzamento pra ter os melhores guerreiros lá e tudo. Então eles... Eu não sei porque, agora você falou esse negócio, eu não sei porque que eu tinha gravado, não sei se foi uma coisa que eu criei pra algum jogo meu, mas eu tinha na minha cabeça que os Mus eram tipo, eles eram criados, mas eles eram tipo criados pelos Sorcerer Kings pra virar, pra criar os melhores gladiadores. Exatamente, o Half Giant é criado por Sorcerer Kings, então tem cruzamento de humano com gigante. Tô dando até mal porque os gigantes de Dark Sun são bem gigantes. Eles não são large, eles são colossos de tamanho. É verdade. Eles segurar a cara médio na mão, assim, e esmagar com os dedos, sabe? A descrição dos livros é bem, bem clara nesse ponto. É, então, assim, o Mu, essa raça, o careca também, como os anões, de certa forma, na verdade, ele não é um meio anão, né? Ele, na verdade, ele é um anão do tamanho de um homem. Então, ele é mais forte porque ele tem toda a resistência do anão, mas dentro do corpo de um de humano, né, do tamanho de humano. Então, duas notas interessantes do Mu é o seguinte: primeira coisa é, ele quase é uma consequência da raça deles, ele quase não tem gordura corporal. Então ele é extremamente seco, é aquele cara extremamente musculoso, porque ele não tem gordura corporal nele. Entendeu? Isso em primeiro lugar. E segundo, eu acho que na aventura do Blood Sand Arena saiu uma errata, ou eles mudaram uma coisa no cenário. É. Que ele fala, na descrição do Mu, ele fala que os Mu são mais altos que os humanos. E não é verdade. Ele era era do tamanho do humano. Não, ele é mais pesado, né? Maiores. Mas ele fala mais alto em termos de altura. Entendeu? É, pode ser. Ou pode ser canelada deles, ou pode ser. Pode ser da quarta edição mesmo, né? Já... Pode ser da quarta edição, eles mudaram, talvez, não sei. É. E outra característica interessante dele é que ele chama Mu, né? Que vem de mil, ou mula, né? Na verdade, ele é estéril. Então, o Mu ele nasce do cruzamento de anão com humano, mas ele não pode se reproduzir. Né? É, exatamente. Então, na verdade, é a raça, como a gente falou da outra vez, falando até do Rykos lá, do romance, das novels, né? Ele é a raça do badass, né? O Wolverine do cenário de Dark Sun. É, só que o Wolverine consegue mandar bronca, né? Ah, não, tudo bem. Já diria Jean Grey, né? Mas é verdade. Carimba total, cara. Mas ele é o cara que foi feito no jogo pra ser o baixinho invocado do negócio, entendeu? Ele é o casca grossa ali, entendeu? Ele é o guerreirinho. Quer dizer, ele é tão guerreirinho que ele é da altura de um humano. Mas assim, é o cara mais pra fighter, né? Você dificilmente consegue visualizar um Mu sendo um feiticeiro, sendo alguma outra coisa, né? Apesar que na quarta edição lá, por falta de opções, vão dar opção de bônus um Wisdom pra ele, né? Então vai ter uma série de clérigo e tal. Clérigo não, mas o bônus dele de essas coisas. O bônus de o outro bônus dele vai ser o quê? É, na verdade, que é força. E aí tem a opção de Constituição e Wisdom. É, eu acharia que seria mais a cara de Constituição pra ele, né? Porque ele é um cara que ele é bem resistente. Tem dois, né? Você tem um que é fixo e opção entre dois. Ah, e o variável, tem razão. Como você não vai dar destreza, não vai dar inteligência, não vai dar carisma pra ele, sobrou o Wisdom. Tem razão. Uma das clássicas aqui agora é alguma coisa e o Wisdom. É verdade. O legal do humor é isso. Ele era realmente uma raça que é muito resistente no deserto. Entendeu? Não tanto quanto o Triquim. Quanto o Triquim, que é basicamente aquele é o habitat dele. Mas é isso, ele é uma raça que servia muito para ser gladiador. Entendeu? E, enfim, eu gostava muito de jogar com o Mu. Eu achava uma raça muito legal. Mais do que o Steam. E acho que o legal da quarta edição aí, que reflete um pouco como era na segunda edição, se você é um Mu, provavelmente você vai começar como sendo um escravo, como sendo um gladiador de arena, né? Até porque o que você disse, a origem normalmente costumava ser, ele nasceu no meio lá dos Grand Pits, né? Lá das coisas. Manda, põe um anão lá na cela do humano e fala assim, se vira, meu filho. É, dá teu jeito aí, amigo. Dá teu jeito, porque você. Com manto obrigar, você não presta. Então vê se você faz alguma coisa de útil aí, né? É verdade. É bem por esse lado, né? A outra raça que a gente tinha em Dark Sun eram, como você falou já, os Half Giants. É. Né? Que agora na quarta edição são os Goliaths, né? Isso, que eles fizeram, deram uma coxambrada aí, que eu achei que foi interessante. Foi uma boa coxambrada. Eu acho que foi das piores, né? Tem coisa pior na quarta edição. É, com certeza. É, mas acho que mas tipo na terceira edição eles eram large, né? Eles eram grandões, bem grandões mesmo, parecia um Hill Giants. É, eles tinham reach, cara. Era uma aberração, assim, em termos de jogo, era muito quebrado, cara. O Dark Sun tinha muita. Na quarta edição eles colocaram freio nessas coisas. Mas na segunda edição, na D&D, o negócio era quebrado mesmo. O cara era large, ele tinha mais 4 de força, então a força dele ia ter 24 se deixasse lá. Se ele tá com 20, né, nos D4 lá para sortear. Ele tinha mais 4 de força e mais 2 de constituição. Isso. A compensação ele... E tinha Não, em compensação ele tomava 3 penalidades, que era raro no acontecer. Ele tinha menos 2 de inteligência, de wisdom e de carisma. Entendeu? Então era uma anta super forte, entendeu? É, e que não morria no deserto, cara, que é o que importa. Com certeza. E acho que tinha um tema interessante neles também, que era o fato de como eles são criados por magia e são escravos lá dos reis feiticeiros, né? Eles eram tão seres feitos por magia, então eles não tinham infância, né? Eles eram meio criados em laboratório, né? Não tinha sociedade, não era uma cultura, né? Cultura. E aí que vem um fato interessante. No livro, cara, as descrições são muito legais, né? Que a cada dia que passa, a cada alguns dias, né, o Half Giant, ele começava a imitar quem estava perto dele. É quem ele admirasse mais, né? Então tem uma hora que o Ricos lá, ele começa a usar um pano em volta do peito, assim, pra tampar uma ferida que ele tá lá. Ele começa a andar igual o Ricos lá, com um pano assim. É, exatamente. Aí o Ricos faz uma merda lá, ele arranca o pano, começa a fazer um outro negócio lá, imitando um triquinho. Isso é uma coisa do D&D que realmente, pô, faz uma puta falta. Os caras se preocupavam com o lance do roleplay. Você vê que isso não tem nenhuma... Até que no AD&D tinha um reflexo mecânico, que o alinhamento dele podia mudar, não tinha um negócio... Você rolava um D12 todo dia que você acordava e trocava alinhamento, cara. Pois é, entendeu? Mas tipo, assim, aí, você vê que é uma coisa que é completamente... acordava caótico e evil, cara. Era foda. Mas era uma coisa que... Mas era uma coisa que hoje em dia eles transformaram, eu acho acertadamente, é só... É termos de roleplay. Isso é pra você só fazer o roleplay do seu personagem. Entendeu? Mas eu acho muito legal isso, cara. Porque, pô, você fica pensando... Tudo a ver. É muito legal você ter um personagem tão diferente assim pra jogar. Uhum. Entendeu? Pô, acordei Chaotic Evil, que você falou, entendeu? Acordei Chaotic Evil. A primeira coisa que eu faço é pegar a ração do cara do meu lado. Uau, é minha, me dá aqui. Entendeu? Vou cagar na fogueira, beleza. É, exatamente, entendeu? Então você já começa a esculhambar. Para o jogador que gosta de uma coisa mais caótica, do jogador que gosta de uma coisa mais inconstante, o pessoal que gostava de jogar com Wild Mage, lembra do Wild Mage do AD&D? É, eu lembro vagamente, nunca joguei, nunca teve na minha mesa. O Wild Mage era uma porra louquice, né? Tipo assim, você rolava um dado lá e podia acontecer de tudo. Podia sair um spell 30 vezes maior lá, podia dar uma merda e estourar no teu grupo, estourar na tua cara, você podia ser teleportado para não sei aonde. O Wild Mage no AD&D era capeta. É. E tipo assim, pra quem gostava desse fator aleatório, é muito legal. Porque é um personagem divertido de você jogar. Entendeu? É, cara, tem que ter maturidade pra jogar sério, né? Ah, com certeza. Eu acho que você pode fazer um grupo que tem um multiquinho Half Giant e sair fazendo um Hack and Slash no deserto. Pois é. Mas eu acho que a proposta do Dark Sun nunca foi essa, cara. É você, por mais fodão que você seja, cara, o deserto é mil vezes mais foda que você. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, é um personagem interessante, por exemplo, eu tenho um cara que jogava na minha mesa, que ele é muito bom jogador, ele interpreta muito bem. E ele sempre gostou dessa coisa meio... Vamos ver qual é, entendeu? Então eu sei que ele era um cara que talvez gostasse de jogar com Ralph Giant. A gente nunca jogou Dark Sun juntos. Mas talvez ele gostasse de jogar com um Ralph Giant. Pra ser aquela coisa tipo assim... E aí, agora tem um alinhamento é... Lawful Good, tu vai fazer outro quê, entendeu? Então ele na hora tem que se virar pra fazer a interpretação do Lawful Good... Mas sem deixar de ser o personagem, entendeu? Sabe? Então, esse eu acho, assim, mesmo um roleplay avançado, eu acho que é uma característica interessante, entendeu? É. Bom, vou lembrar uma coisa. Isso da caixa original. Na segunda caixa, lá, caixa ruim, desculpa, eu fico falando caixa ruim, que era um jeito que eu falava. Mas assim, não é a caixa ruim. Eu tive ela é ruim, cara. É, ela é mais fraca que a primeira, vamos botar assim. Então, tipo assim, você tem mais duas raças, que são a Aracocra e o Pterran, que era um é um pterodátilo, o Aracocra é a mesma que tem hoje em dia, que é um homem pássaro. Galinha lá, é. Se são duas raças ruins, não jogue com elas. Eu nunca joguei com nenhuma das duas porque eu não tinha caixa ruim. São ruins elas, você que jogou com elas? Eu tinha caixa ruim, cara, realmente não era coisa que me dava atenção. Né, eu acho que... Quando você tem um tricrim, um muro, um Ralph Giant, cara, qualquer coisa do lado deles é whatever, né? Tipo, é verdade, é verdade. O que eu come galinha, come pterodáctilo, deixa esse trem pra lá. O Ralph Giant do lado ia fazer frango assado, né, cara? Não, deixa o trem pra lá. Aqui, presta tua lança aqui, pô, bota a fogueira, vamos lá com a galinha. Tá no homem galinha lá e fazendo a fogueira, lá pra não passar fome, né? Franguinho assado, entendeu? É. Mas enfim. Aí, vamos passar para as classes? Vamos passar. A gente listou quatro classes aqui, que nós falamos mais ou menos, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho cada uma, né? É, tinha uma quinta, né? Depois. Que tá no... Ah, você falou, é. Então vamos passar por elas. A primeira é o Templar, né? Como o Dark Sun, assim como na quarta edição vai ser assim também, não tem poder divino, então você não tinha paladino, você não tinha clérigo, você não tinha... Acho que até tinha druida, né? Druida tinha, pelo que eu lembro aqui, druida tinha. Entendeu? Tinha druida naquela linha dos elementais, né? É, na verdade, o grande lance é que as pessoas às vezes confundem a classe do druida. O druida é um cara da natureza, mas a natureza não precisa ser floresta. Ela pode ser um deserto. Isso, isso. Você pode ter uma natureza selvagem, digamos assim. Quem gosta de assistir Discovery Channel, tem aquele o Bear Grylls. É a prova de tudo, Man vs. Wild. É. Que é muito legal, inclusive pra Dark Sun, eu comecei a assistir por dica do Vozes da Terceira Terra, que é um show onde o cara solta um cara e o cameraman, eu tenho mais pena do cameraman do que do apresentador. Você já viu esse programa? Já vi. O cara solta o cara. Não, solta o cara num lugar inóspito. E aí é tipo assim, filho, se vira aí, entendeu? Dá teu jeito e sai desse troço aí. É, já me falaram que o negócio não é bem assim, é muito editado. É. Cara, o cara vira as costas num trem lá, tem que dormir de noite. Não é bem assim, não. Mas... Ah, isso aí eu já não sabia. Sim, que é spoiler, assim, então. É. Mas mesmo assim, eu acho que pra quem quer tirar ideia pra jogo de Dark Sun, é perfeito, entendeu? Já jogo de como é que você vai sobreviver no deserto, como é que você vai sobreviver nos lugares. Eu acho que como seriado é muito bom pra você pegar essas ideias. Então, tipo assim... O druida pode ser um cara que simplesmente saiba transitar no deserto, entendeu? O cara vive lá, Obi-Wan Kenobi, em Tatooine, escondido lá num casebrinho, entendeu? É. Lá no meio do deserto, sabe? Mas o negócio que na segunda edição, né, na D&D, o druida ele era vinculado, ele tava debaixo da árvore, lá do clérigo, né? Na verdade não tinha clérigo, era o clérigo, debaixo dele tinha o priest e o druida, não era isso? Não, era priest, e aí debaixo do priest, da árvorezinha do priest, era clérigo e druida, né? É. Então eles mataram só o clérigo paladino, né? Mataram a fonte de poder divina, né? Então, quem for jogar a quarta edição não vai ter Avenger, não vai ter Invoker, não vai ter essas coisas, o Holy Priest não vai ter. Mas a fonte de poder primal, né? Continua existindo lá, firme e forte no cenário, né? E, de certa forma, o Templar era o cara que vinha pra suplantar essa lacuna aí, deixada pela falta de homens da fé, né? Então ele era um seguidor dos reis feiticeiros, então era um personagem jogável. Você podia jogar com um cara que era servidor do Perez, uma história do cenário, né? Tanto que nos romances você tem um personagem que ele não parece ser exatamente do grupo, mas ele poderia ser do grupo, entendeu? É, que é o Fuivo Total, o Titian. É, o Titian, exatamente, entendeu? É uma coisa que eu acho que eles fizeram certo de te liberar pra fazer isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil você conseguir ter na prática, na tua mesa de jogo, um personagem tão oposto aos jogadores assim. Mas você tem que ter uma galera com uma maturidade muito alta, disposta a criar conflito de propósito na mesa, mas sem levar pro lado pessoal. Naquela plenária que o cara te sacaneia, assim, ô filho da mãe, me sacaneou. E foi aquilo que a gente comentou, né, o Márcio. O primeiro livro das novelas, das novels, ele tem aquele feel de RPG. Você vê o grupo, essa aventura, ele se reúne, são pessoas diferentes, como é uma missão, eles enfrentam todo aquele negócio junto. O restante dos livros, o grupo está fragmentado, né? Não tem essa unidade do grupo. Então, se você quiser ter essa percepção de como que é a dinâmica de um grupo no AD&D através das novelas, lê o primeiro livro, esse é indispensável. Inclusive, já foi dito que para a quarta edição ele vai ser canônico, esse livro. Eu diria que é mais fácil. Você quer material para ler, para Dark Sun? Você quer? Ah, eu não sei se eu quero comprar um cenário inteiro. Vou gastar lá, sei lá, $60 mais a aventura, mais frete para jogar Dark Sun. $100, né? $100. É, mais miniatura e tile. Não esqueça disso. Tem que escolher a miniatura para Dark Sun, mas tudo bem. Eu já tenho. Do Triquinho eu tenho lá e tem. Ah, eu não tenho. Vou morrer agora. Tem uma opção mais barata lá, que é o Formia, que é um Homem-Formiga mesmo. Não, mas eu achei um... A vermelhinha e tal. Eu achei um amigo meu vendendo um triquinho, eu vou ter que comprar um triquinho, vou gastar uma grana na mão dele. Cara, eu fucei a minha miniatura pra achar meu triquinho, cara, tá escondido debaixo de alguma coisa lá. Eu vou morrer numa grana. Pior que eu achei que tinha perdido, quase chorei de medo. Não tem miniatura de mule, né, cara, mas tudo bem. De anão demais lá, você pega um de anão. Tem lugar. Mas, enfim, aí eu sei o seguinte, você vai gastar lá $100, você fala, cara, não sei se eu quero. Não sabe se quer? Compra o primeiro romance de Dark Sun. É o The Verdant Passage. Ele custa mais. Aqui eu vou comprar aqui no Brasil, ele vai custar uns $30. Entendeu? Não, comprar lá fora, vai comprar mais barato. R$30. R$30. Se for comprar lá fora, vai comprar mais barato. Uns $6-$7, mais uns 5 de frete. Aqui no Brasil você vai comprar uns R$30, a edição já nova, que eu comprei. E, cara, assim, lê o livro. Se você gostar daquilo, pode comprar o cenário certo, porque aquele livro ali representa Dark Sun. Representa o que você vai jogar na mesa. Outra dica, se você quer dicas de interpretação do Mu, Trikin e Half Giant, compre o segundo livro, que apesar de eu achar o mais fraco da série, né, é o que retrata essas três raças. Eu não li os outros, mas realmente, essas três são bem, bem evidentes. A dinâmica do Trikin, cara, o pessoal dormindo, o Trikin entendendo o que quer dormir, tratando os caras como comida, né? Tipo, olha, eu sei que a gente já falou isso na outra parte, mas assim... Volta lá, ouve no Vozes da Terceira Terra, o Dark Sun, o episódio de Dark Sun, que tem o Neto, o Rodolfo e o Marcelo. Cara, eu nunca vi uma descrição tão boa do mindset, né, da mentalidade do Trikin ser alienígena. Você viu esse? Você ouviu esse podcast? E ele fala que era um Trikin e um anão, você lembra disso? Aí ele fala assim, não, esse aqui, o Trikin falando, né? Eu ando com esse cara baixinho aqui, porque ele não sabe o nome, Trikin, não conhece nem o nome do cara, né? Eu ando com ele, a gente fica andando no meio do deserto, de repente chega uma momento, ele para, deita e fica parado umas 8 horas deitado, não entendo porquê, mas sei lá, e depois a gente continua andando, eu ando com ele aqui, que pô. Um dia, se eu precisar, eu como esse cara aqui. O dia que eu ficar com fome, eu almoço ele. Perfeito, cara. Perfeito, entendeu? Completamente alienígena. Eu ouvi isso e falei, cara, nunca ouvi uma descrição tão boa. Entendeu? Então tem isso, assim, eu acho você falou tudo, eu acho o seguinte, o segundo livro lá da série das novelas é perfeito para dicas de interpretação dessas raças, né? Do mundo, a Half Kind e do Trikin. O terceiro vai te mostrar um pouquinho da veio da Alliance, né? Vai mostrar a parte dos magos, mas a parte da magia. A parte dos magos e dos elfos, eu acho que é interessante. É verdade, tem razão. O quarto livro, que você não leu ainda, ele vai mostrar uma região específica, que é o mar de lodo lá, né? O mar de Sylph. Sylph. Tô doido para ler essa parte. Então tem uma parte muito interessante, como que os navios navegam lá, umas raças de gigante que tem lá, então acho que pro jogador que talvez menos interesse, pro DM pode ser mais relevante. E o último lá, eu tô no meio dele ainda, não vou estragar na surpresa não, mas aparentemente... Ele conta a origem do mundo, né? Ele conta a origem do mundo último, né? Eu não cheguei na parte contar a origem, não. Indiretamente conta alguma coisa, mas eu, pelo que eu pude perceber lá, os reis feiticeiros vão entrar em ação, entendeu? Você vai ter... Os NPCs grandes vão entrar no jogo, né? É, e pelo que eu me lembro, acho que depois desse livro, dos acontecimentos do quinto livro, é que saiu a caixa ruim. Como reflexo do quinto livro. Então, o primeiro livro lá, ele está junto da primeira caixa, e a caixa ruim é depois do quinto livro, né? Então, por isso que eu mencionei da outra vez que estragava o cenário, né? Que, esse é um ótimo. Sete lá, né? É. Mas quem faz? Pode voltar nas partes lá. Templar, né? Isso. Mas não, na verdade, o Templar, eu acho que só para deixar bem claro é o seguinte: o Templar, ele é o clérigo. Só que em vez de ele puxar os poderes dele de uma divindade, ele vai puxar os poderes de quem? Dos tais reis feiticeiros lá, daqueles mega super sorcerers lá, que eles são tão poderosos, para você ter nível de poder dos caras, que eles podem conceder spells, conceder feitiços para os seus seguidores. Deuses, né? Como se fossem deuses, exatamente. Então, na verdade, ele é um clérigo de uma coisa que não é exatamente divina. Não é um ser divino, mas ele é um clérigo daquele indivíduo, digamos assim. É, em outros cenários, ele teria ascendido a divindade, né? Aí eu não vou entrar no spoiler. Eu não sei. Aí acho melhor a gente não entrar no spoiler, mas... Sim, num outro cenário, ele teria ascendido a divindade. Se o Hastings, que é um dos... meus personagens preferidos aí de qualquer romance, tudo. De você, é muito, né? Da galera toda aí. É muito mais bunda mole que um Sorcerer King desse. Quase ascendeu, né? Então. Pois é. Esses caras aí. Ele só não acendeu. O Hastings só não acendeu porque ninguém não quis que ele acendesse, né? A Margaret White não deixou. Tava com a faca e o queijo na mão lá. Tava pronto pra lá. Ela que falou: não, Hastings, vai agora não, fica aí, meu filho, senta aí no canto e fica quieto aí. Ele vai ficar sem graça, vou perder minha galinha dos ovos de ouro. Pois é, só por isso que ele não acendeu, porque era pra ter virado. Mas, enfim. Continuando. Então, o próximo aí são os Preservers, né? Que. São os dois magos, né? O Preserver e o Defiler. O Preservador e o... Como é que seria em português isso aí? O Profanador e o Preservador. Né? É, imagino que seria... Não sei qual é a tradução exata, mas acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu traduziria dessa forma na minha mente. E o Preservador, ele tá vinculado diretamente aí com a Aliança Velada, né? A Veil Alliance. E eles usam magia sem estragar o ambiente, né? Pra você soltar magia em Dark Sun, você tem que puxar energia ambiente, de seres vivos, plantas principalmente, né? E o Defiler, ele liga o foda-se, sai soltando magia. Então, eram duas classes que não funcionam como foi concebido no AD&D, porque o Defiler é muito mais poderoso que o... sobe nível mais rápido, sei lá, tem mais magia mais forte, né? Mas são... Se eu não me engano, no AD&D, o Defiler, ele passava de nível, não tenho certeza disso, ele passava de nível como ladrão, que era uma das classes que passava, que era a classe que passava mais rápido. 1300, 1350. Passava voado de nível. E o Preserver passava como mago, que era 4.000 XP, não era isso? Não, o mago era o dobro do ladrão. O ladrão chega no nível 3, o mago tá passando pro nível 2, né? Tá. Então era pra ficar aquela coisa mesmo, de você ter vantagem em ser um Defiler, entendeu? Compensação. Você sabe que você tá jogando com um personagem que tá destruindo o mundo, né? E a sua penalidade é direto em roleplay e em plot, né? Não, o grupo não gostava de você, né, cara? A não ser que você fosse um grupo lá de um Half Giant Barbarian, com um problema de... Templário. Problema de TPM lá, de mudar de humor, né, todo dia. Templário. Um Templário, um Defiler, pronto. Um gladiador meio sem... E um Tricrim que tá nem aí pro resto do mundo, cara. Exatamente. Aí o Defiler não tinha muito problema, não. E aí isso leva a gente a um dos pontos de plot, né, de roleplay muito legal do cenário, que é a Aliança Velada, como você falou. Que a Veil Alliance é uma organização secreta, porque ela é caçada pelos Sorcerer Kings, de preservers, né? De preservadores. Eles tentam. Eles se opõem aos Sorcerer Kings, estão tentando destronar os Sorcerer Kings. E eles são uma união de preservadores para tentar fazer com que a magia possa ser usada de forma responsável. E se a gente puder fazer um paralelo aqui com o mundo real, né? Eles são mais ou menos uma espécie de Greenpeace Talibã. Né? É mais ou menos isso, cara. Eles são terroristas dentro do cenário. Pô, eu tava dando um gole no refrigerante, eu tive que me segurar pra não sair pelo nariz. É o Greenpeace Talibã, entendeu? É mais ou menos isso. É o próprio, cara. Assim, eles têm, vamos falar assim, os fins justificam os meios. É um dilema muito, muito forte no... É, uma coisa que eu vejo, as pessoas fazem uma imagem errada da Aliança Velada. Porque as pessoas veem a Aliança Velada e falam assim, eles são um grupo de preservadores, então eles são os bonzinhos de Dark Sun. Eles não são os bonzinhos, eles vão sequestrar, vão torturar, eles vão matar, vão soltar magia, se for para matar uma galera, vai soltar, mas eles estão tentando preservar o meio ambiente. E eles estão preocupados com os objetivos deles. Lá nos próprios romances, volta e meia Sadira se encontra lá, o cara, pô, mas pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ajuda vocês é o cacete, eu não tô ganhando nada com isso, entendeu? A Aliança Velada não tá ganhando nada. Pelo contrário, a Aliança Velada tá correndo risco do lado de vocês, vocês que se explodam, entendeu? E é um abraço, entendeu? Isso eu acho que é muito. Eu acho muito que por isso que eu quero comprar o suplemento da Aliança Velada. A gente sabe que vai ter Aliança Velada no jogo da quarta edição. Até pelos previews que saíram, né? Tem um tema de personagem que é ser mago da Aliança Velada. Então, eu acho que tem muito potencial, assim, pra... Você viu hoje os temas que saíram? Vi sim. Interessante, né? Hoje, dia... Pode falar o dia? Pode sim. 23 de julho, saiu uma lista com os themes, né, de Dark Sun pra quarta edição. E eu gostei bastante. Eu acho que cobre o basicão ali de Dark Sun, que são... Nobre, templário, gladiador, escravo, menestrel do deserto. Eu gostei bastante. Tem alguns que não tinham saído nos previews de personagem, né? Deve ter uns 10 ou 12, né? São bastantes. Eu gostei bastante. Gostei da ideia da mecânica e gostei dos temas que saíram. Acho que cobre o basicão, entendeu? De certa forma, assim, independente da matemática da quarta edição, que eu acho que ela tem uma curva... de poder meio exponencial e não linear, levemente inclinado, como eu acho que tem que ser um RPG para dar um gosto de jogar, evoluir, né? Uhum. Um descambar, né? Esse negócio dos temas, e, cara, jogar a nível baixo, eu acho que vai ser sempre a minha tônica das minhas campanhas. Eu não tenho muito tesão de jogar. Vamos continuar 18. Falando das classes, que isso é uma coisa que eu quero te perguntar daqui a pouco. Daqui a pouco eu te pergunto isso. Bom, a última classe que a gente está colocando aqui é o Gladiador, que é uma classe fodona aí do cenário, né? Ele tinha uma coisa engraçada na D&D, ele de cara sabia usar todas as armas, né? Era o principal característica dele. Hoje, na quarta edição, um fighter usa tudo, praticamente, né? É, com certeza. Mas seria o equivalente ao fighter hoje saber usar todas as superior weapons, as armas superiores lá, entendeu? Então ele sabia usar tudo quanto é arma, se não me engano ele tinha dado de vida de 12 hit points, porque era... ele era mais cascudo que o fighter. Ele tava com constituição aí e tal, então ele era um cara... Mas tinha menos armadura, se não me engano, não era? A armadura dele era mais leve. Era mais leve, mas no que não fazia muito diferença, porque você não tinha muita armadura pesada, né? Em Dark Sun é verdade. Então, sua classe de armadura era fuleira igual de todo mundo, mas você tinha mais hit points, batia mais, usava mais arma... e tinha um feat interessante em Dark Sun, não lembro se era um feat geral ou se era específico de gladiador, ou que era, quem podia pegar esse feat, que era improvisar armas, né? Mas da terceira edição, isso? Não, do segundo. Na segunda tinha feat? Não, feat não, desculpa, não é pro proficiency. Ah, tá, beleza. Não era feat, era proficiência de não arma, né? É isso mesmo. Não bélica, tá na tradução disso. É isso mesmo. Então você tinha esse feat que você, sei lá, pegava um pé numa mesa e usava de porrete, pegava uma pedra e saia batendo, e era dava um dano interessante. Se me falha a memória, se fosse uma arma média, era um D6 mais 1, se fosse uma arma pequena, era um D4 mais 1. É. Então tem um, jogando com o personagem, uma vez eu peguei uma barra de ferro lá, tipo, da grade, da prisão lá, dando D6 mais um, que é melhor qualquer arma que a gente tinha. Eu, não, arma improvisada, mas eu tô levando ela. Não vem não que eu tô armado. Esse toco de. Esse toco aqui não dá, não. Exatamente. Você rolava o dado lá, independente se colasse bem o dado, ele dava mais dano, senão pegava um. Cruzava uma arma melhor, tipo, um porrete com um prego na ponta, né? Então, D6 mais um. Ah, não, você rolou mal, você tava só um D4 de dano. Acho que foi uma coisa assim, não lembro direito, não. Mas era interessante esse feat aí, que cabia muito com um gladiador, sabia usar tudo. Tinha esse feat ainda, cara, ele não ficava em defesa hora nenhuma, né? Verdade. Em um cenário de escravidão, você não tem nada, você é pobre, você tem uma versatilidade, daí você matar um cara, pegar a espada dele lá e sair batendo, né? Seja qual for a espada dele, ou a arma estranha, né, que... É, acho que vou puxar um assunto aqui, que eram as armas diferentes que tinham o Dark Sun. Com certeza, com certeza. Dark Sun é o show das armas exóticas, né? É. Uma das mais... Não sei como é que eles vão fazer hoje. Eles devem transformar essas armas em armas simples, em militares, né? Eu não sei como é que pode adaptar. Sim, eles vão... Eu acho que eles vão... soltar elas como equivalente, assim, sabe? Tipo... Ah, o seu Battle Axe lá não tem Battle Axe, ele chama o Charikal, que é aquela. Tem algumas imagens que tem, né? O Mu com. Se eu não fico, um porrete com duas peças com duas lâminas, né? Duas mandíbulas assim de lâmina, né? É, exatamente. Exatamente. Bom, só uma coisa extra, só pra gente voltar nas armas daqui a pouco, tinha mais uma classe, que era o Trader, que ele saiu depois no jogo. Ele saiu lá na frente num suplemento chamado Dune Trader. E, na verdade, eu acho que é uma classe... Ele é uma classe que funciona muito parecido com outra classe que eu acho que nunca consegui ver funcionar direito, que é a classe do Nobre. Porque ele é a classe que não serve pra porrada, né? Ele não serve pra nada. Ele é o cara que... Ele ganhava... Se eu não me engano, ele ganhava seguidores. Ele ganhava umas coisas lá, entendeu? Uns extrazinhos assim. Mas ele era uma classe muito mais de roleplay do que de porrada. E no... Principalmente em Dark Sun, em algum momento você vai entrar na porrada, né? É, você acaba limitado aí. Enfim, o Alcadinho tinha isso também, né? Umas classes que eram meio capengas, né? Mas o Alcadinho acho que é menos voltado pra combate. Porque o Alcadinho não é sobre a sobrevivência no deserto, né? O Alcadinho tinha aquela coisa do vizir tramando, entendeu? O Alcadinho era mais... Eu acho que o Doom Trader aí poderia ser uma classe que fosse... Se a gente estivesse aí nos anos 80, no começo dos anos 90, né? Mas jogando RPG... Depois de uma classe que você poderia fazer um plug and play aí no Alcadinho, né? Acho que essa classe do mercante, né, do mercador, ele tem muito a ver com o Alcadinho, né? Se a gente estivesse nessa época aí jogando RPG, cara, a gente tava gravando podcast, não tinha internet naquela época. E a gente conseguia esses livros só por importação muito pauleira e... É complicado, cara. Você dependia da loja que você conhecia, que você frequentava, trazer os livros, né? A gente tinha Belo Horizonte... A maioria das vezes a gente não escolhia, né? Ele falava assim, chegou uns livros aqui de AD&D, você ia lá olhar e... Você comprava, cara, a caixa vinha selada, lá não podia nem abrir a caixa, comprava um suplemento bosta lá qualquer. Aqui, por exemplo, onde em Belo Horizonte, as lojas que tinham, acho que não traziam muita aventura, traziam muita caixa. Caixa vendia caro, mas aventura não vendia. Então, muitas aventuras clássicas, eu nunca tive contato com elas. Então, é interessante, né, quando você refém do lojista, né? Era isso ou você conseguir alguém que estava vindo dos Estados Unidos, né? E alguém pra Disney, pô, traz isso, aquele outro, e o cara nunca achava o que você queria, trazia meia dúzia de livros genéricos. Ah, e naquela época você ia pra... É, traz uns livros de RPG, porque você nem sabia o que tinha, se não tinha acesso a o cara tinha... É. Fazia um... Não, basta dizer assim, cara. Basta dizer o seguinte, você tinha que comprar a Dragon, que já era difícil de comprar, algumas lojas recebiam com frequência, um número pequeno, recebia meia dúzia de Dragons, que eu lembro, lá no Rio, pelo menos, né? E aí você tinha que ler na Dragon o que ia se lançar. Não tinha internet. Tinha muito assim, cara. Chega na loja, pô, lançou isso aqui. Saiu um cenário novo. Pô, cara, exatamente. O Red Steel que eu comprei, tem até hoje guardadinho lá. Se o Marcelo escutar isso aqui, vai me caçar aqui pra roubar o meu Red Steel, né? Cara, cheguei na loja. Marcelo agora, pô, agora novo, tá na praia, cara, tomando drink. Você tá voltando já, pela agenda. Já tá voltando aqui, já? Tô voltando. Eu cheguei na loja lá assim, quando eu leitura do Bega Shopping, quando ela era no piso solo lá, em frente ao Carrefour. Na época você saiu a D&D em português aqui, que aquele, eu vi uns livrinhos, não é os coisas da vida, aquelas caixinhas, né, aqueles sacolinhas de plástico, que é, os dados miniaturas lá dentro, tudo quebrado lá, bem embalado, né? Não, você tá falando do First Quest, né? Do First Quest que vinha com as miniaturas. É, mesmo. Era um blisterzinho de plástico, assim, não era? É, horrível, uma cartela, Pô, cheguei na loja lá, o cara, pô, tem cenário novo aqui, que isso, ficou diferente. Pô, tem um CD aqui dentro, tem música, nossa, que doido. É verdade. E o CD na época também não era uma coisa muito, não, muito velha, não, pois né, cara? Um dos poucos produtos que saiu com CD, né? No caso, é um CD interativo, assim. Tem uma aventura de Ravenloft que tem um CD. E acho que vale a pena procurar ele eventualmente. É verdade. Bom, só pra gente não sair também de novo aqui se perdendo no deserto novamente. É, falei do Trader como um adendo aqui, mas voltando nas armas que você estava falando, tinha coisa interessante das armas do Dark Sun, né? Como você não tinha metal no cenário, as armas eram todas feitas de osso, pedra ou obsidiana, que é aquela pedra que a gente já falou que é uma pedra vulcânica, né? Que é muito afiada. E só que isso aí era tipo o Homem das Cavernas, né, cara? Isso quebrava a torta direito. Você lembra da regra de como é que fazia pra quebrar a arma? Cara, eu acho que se tirasse 1 a 5 no dado, você rolava um cheque lá, que era cada um tinha um teste de resistência, 30%, 20%, e falhou desse dado aí, espaço a arma. Pois é. Tinha uma coisa dessa, assim, que eu não lembro direito agora, você tá falando, eu tô confiando em você, porque realmente eu não lembro. Mas tinha isso de muito legal, ou seja, tua arma podia quebrar a qualquer momento. Qualquer coisinha que você fizesse, cara, um abraço, entendeu? Rodou. Vai ficar sem arma na mão na frente daquele bicho que saiu de dentro da areia. E eles estão tentando fazer, eu particularmente, o preview que eu vi, eu não gostei da quarta edição. Eu adoro essa a quarta regra, edição. Né, de quebrar a regra específica de quebrar a arma, eu não gostei. Você viu como é que eles fizeram? É assim, se você tirar um dado, se você errar uma falha crítica, você pode escolher fazer um outro ataque, e se esse ataque você errar, você perde a arma. Ela quebrou. Né? Eu não entendi por que você ganha outro ataque, cara. Dark Sun é um pouco mais cruel, bicho. Tirou um. Ah, cara, assim, eu acho que eu entendo mecanicamente o porquê disso. Né? Você quer tentar o cara pro cara se... Não, assim, até a própria questão da magia de Fire, né? Que você pode, no seu poder dele, você pode optar por dar um dado a mais de dano, e aí quem tiver num raio de 5 quadrados de você perde uma healing surge, o equivalente a um healing surge. É. Poder diário, você vai ter, pô, um por dia, sabe? Eu acho que essa... a quarta edição ela vai ser um Dark Sun, apesar de, como eu disse no primeiro episódio, o medo vai ser do bicho que bate mais que você, né? Mas esses outros fatores mortais do Dark Sun, que era você sofrer com calor, que era você ter a magia que destrói, que era você ter... Só uma coisa interessante aqui que eu tô vendo aqui, consertar a canelada da gente aqui no momento. Aqui. Uhum. A arma mas não quebrava quando tirava de 1 a 5, a arma quebrava quando tirava um crítico. Se você tirasse o crítico, a sua arma detonava com o impacto. Eu tô olhando aqui na internet. Porra. Entendeu? Ou seja, você tira o crítico, mas a tua arma foi pro espaço, entendeu? Você podia dar opção pro jogador dele segurar a onda e não acertar, né? Tipo. Então talvez seja isso que eles estão tentando fazer na regra, né? Agora, você vai. Assim, até entendo a parte mecânica de você. Como você não vai ter arma mágica, apesar de você ter os bônus. Inherit, né, os bônus merecidos lá, os bônus herdados, né, pra consertar a parte matemática do jogo, né, de você não, sei lá, seu negócio, você acabou as armas, e aí, o que você faz? Como não vai ter, pode até ser que tem um feat aí pra você fazer arma improvisada, né, pra você não ficar lutando, dando soco, né, porque não, na quarta o soco não faz nada. A regra exatamente que eu tô lendo aqui enquanto a gente já tá falando é, na verdade não era nem isso que eu falei errado. Uhum. Se você infligisse o dano máximo, não interessa se era um crítico. Tá. Se tirasse o máximo do seu dado de dano, você rolava um D20 e se tirasse um, sua arma quebrava. Pelo que eu tô lendo aqui, é uma chance em 20. Então era até que bem difícil você quebrar a arma, né? Agora que eu Eu acho que isso acontecia com mais frequência comigo do que eu lembro do que isso aqui. Eu me lembro de quebrar uma arma mais... Pois é, eu acho que se você... Eu acho que podemos... até se fosse eu jogando segunda edição hoje, com certeza a gente teria uma regra da casa diferente para isso. É. Provavelmente em função dos materiais, entendeu? O AD&D provide essa ideia de regra da casa, né? Você podia mudar. Eu falaria o seguinte, se você tem uma arma de... madeira, e você errou tirou um no ataque, ou crítico, foi assim, você acertou muito bem, ou deu aquela trabalhada com a arma. Então, no 1 ou no 20, você rodaria um D100, se você tirou menos que 50, sua arma de madeira quebrou. A obsidiana quebra, é mais resistente, então é só 40% de chance de quebra, no 1 ou no 20. Então, você já começa a ter... Claro, verdade. Inventando na hora que uma regra, na regra da casa, que o dependendo, posso usar para a quarta edição, né? Talvez iria por esse caminho, assim, de até dar riscos para materiais diferentes, né? É verdade. É verdade. Enfim, e só para a gente falar uma coisa que eu acho que as pessoas, talvez, quem não conhece não está sabendo, é o seguinte. Existe metal em Dark Sun. Uhum. Existir, ele existe, mas ele faz parte de um passado ancestral. Então você vai achar uma arma de metal. Eu lembro muito, quando eu falo da Dark Sun, eu lembro daquela cena do Conan, do primeiro Conan The Barbarian, que ele cai naquele negócio, tem uma estátua de um rei com uma espada, assim, sabe? No começo, que ele tá fugindo dos lobos. Ah, não lembro direito. Sabe, cena? Mas acho que sei. É. Pô, isso é sacrilégio, não lembrar do Conan, mas tudo bem. Mas ele encontra, ele cai num buraco lá, ele encontra um rei com um esqueleto de um rei só, sentado num trono com uma espada na mão. E aí ele pega e tira a espada do cara, a espada tá com aquela crosta de oxidação, assim, sabe? Tá laranja, pega, bate. Né? É, não, tá verde a espada, assim, ele bate assim, aí aquela crosta cai, a espada tá brilhando, não sei o quê. Aqui, essa é uma cena muito Dark Sun. Assim, uhum. A espada de metal, ela vira quase que um item mágico. É um item que você vai encontrar, tipo, ó, oh, uma espada de metal, né? Pô, o cara tem uma espada de metal, entendeu? É uma coisa bastante, é um prêmio pro seu personagem. Uhum. Entendeu? Até porque ele para de se preocupar da arma quebrar, né? A arma de metal funciona normalmente. Você para de se preocupar com a quebra dela. Então existe metal, ele só é incrivelmente raro e valioso. É. Entendeu? E normalmente estão no domínio do Sorcerer's King, né? Ah, lógico. Não, o Sorcerer aqui, ele fala que... eu tava lendo, se eu não me engano, foi nessa aventura do Free RPG Day. Ele fala que set de armadura de full plate, por exemplo... existem, mas eles fazem parte só do tesouro de um ou outro Sorcerer King, né? De um ou outro, não são todos que tem, entendeu? Tipo, o cara tem um tesouro dele lá todo, sabe? Um hoard, como eles chamam, né? Nos Estados Unidos, né? É. Seria o tesourão lá dele. E ele tem uma lá, ancestral, aquela com todo dia de rococó, entendeu? Isso é muito legal. E engraçado é que não tem moeda, né, Dark Sun? Quer dizer, não tem moeda de metal. É, você usa, inclusive nessa aventura do Free RPG Day, fala o seguinte, você ganhou 50 GPs em peças de cerâmica. De cerâmica, antigamente eles usavam ceramic beads. É uma moeda feita de cerâmica, feita de barro. É uma currency mesmo, né? uma moeda, é diferente dos cenários tradicionais, que você tem, a sua moeda tem valor real, né? O valor dela não é intrínseco, né? O Dark Sun, ele, o valor é intrínseco. Eu não entendi porque eles não transformaram em Ceramic Points um abraço, Ceramic Pieces um abraço, né? Porque você tá vinculando tudo ao Play Handbook, né? Então você... É. Ah, você vai comprar uma espada, lá custa tanto, tá lá. É como o Dragonlance, que você tem os Steel Pieces, né? São os pedaços de aço, né? São as peças de aço, não são de... É que é um contexto bem roleplay também no Dark Sun, né? Que o negócio do Dark Sun é que você tá num mundo em guerra, então... Não, em Dragonlance. Desculpa, Dragonlance. Está o mundo em guerra, então ouro, foda-se o ouro, né? O que importa é o aço que você fazer a armadura e espada, o que é o que importa, cara. Exatamente. Entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Vamos ver o próximo item aqui da nossa lista? Vamos. Estou procurando aqui no Wikipedia pra gente achar a lista dos Sorcerer Kings das cidades, né? É, eu lembro de alguns, porque alguns ficavam mais clássicos do que outros, entendeu? São sete grandes cidades, né? Eu lembro do Kalak de Tyr, porque ele, como a gente já falou aqui, até no quarta edição, ele já começa deposto, caído, morto lá. É. Então ele era o Sorcerer King de Tyr. Eu lembro de um que, por causa do romance de Dark Sun, ficou muito marcado, é de Nibenay. Que é o que? Tinha o Nibenay também, né? Mas eu lembro que é do filho dele, e ele é todo deformado, né? O filho dele parece uma centopeia, um negócio meio. Ele é nojentaço, cara. É um monstrão, assim, parece um meio inseto, meio. Ele parece uma centopeia, um humanoide, sei lá, um centauro centopeia, uma coisa assim. Entendeu? Então, tipo, e sinistrão. É. Então. Eu não lembro o nome dele, é Nibenay também o nome dele? Nibenay, o rei chama de Nibenay. E cada cidade, né? Eles usaram assim, culturas nossas, culturas, né? Culturas do mundo normal, né? Para representar. Então tira uma coisa meio romana, né? Mas fala diferente, né? Eles não deixam isso claro, mas você fica muito óbvio que dá para você seguir um paralelo ali, né? Tira, você vê que é uma coisa meio romana, mas romana crua, não é aquele romano gladiador, aquela coisa de Roma bonitona. Eu não sei se alguém já viu uma dica para alguém, se alguém assistiu uma série chamada Spartacus, Blood and Sand. Tá rolando, o DM Rafael falou que assistiu recentemente, teve que limpar a tela da TV dele lá, porque tava muito ensanguentado. Enfim, e é bem assim, mostra esse lado cru de Tyr, de Dark Sun, né? Uhum. Inclusive, nos primeiros episódios, não chove. Então, além de tudo, as pessoas estão morrendo de sede e a água está extremamente valorizada. Sabe? Então, isso como como é que eu vou dizer? Inspiração para Dark Sun é muito bom. E até no caso de Tyr, aí você tem senadores, né? Como tinha em Roma. Então, tem umas dicas lá, não fica muito, muito explícito, não, né? E Nibenay é, segundo aqui o nosso amigo Wikipedia, né, é inspirado na nosso China. Amigo. Nosso amigo Wick. Wick. Wick é nosso amigo, né. Qual mais as importantes a gente tem? A gente tem Yuik, pelo líder, ele então, ditador aí, o rei Ramanu, né. E inspirado na cultura da Babilônia, né? E essa cidade aparece no segundo livro, né? Ela que aparece. O Ramanu é aquela que o Sorcerer King é um cara careca, grandão, assim, né? Todo. Ele vira um. Vai se transformando em um leão, uma coisa assim. Não lembro direito. Eu não lembro direito agora também, não, porque ele aparece muito rápido também no segundo livro. No final lá. Não, ele faz uma aparição, assim, é no meio de uma porrada gigante, assim, ele. Passa, assim, entendeu? Ele passa lá, mata os caras principais, que não é o Ricos, né? Ele mata não tinha a galera dinheiro. Lá. Eles não estavam com dinheiro pra fazer o efeito do Sorcerer King, aí o livro teve que cortar custo. Mas é isso mesmo, acho que é isso que você tá falando mesmo. Quem mais a gente tem aqui? Assim, tinha uma cidade que era uma mulher, o nome era muito engraçado, eu não lembro agora, Lilliput e Ai. Lalalipui. Isso, é isso Lala mesmo. Qual o nome? É Gug, a cidade. É uma coisa meio africana, não é? É africana a cidade. Assim, inclusive, a gente estava comentando outro dia, não sei se foi na lista, onde que foi isso, cara. Eu tô ficando sem memória aqui. Podcast de velho é assim mesmo, cara. É assim mesmo, cara. Nossa, daqui a pouco é da hora de pôr o velho no sol, tirar o velho do sol e comer. Tira o velho do sol. Ih, esqueceu as miniaturas do velho no sol. Pega as miniaturas do velho no sol. No Ravenloft, né, tem um domínio do medo que é oriundo de Dark Sun. E parece que veio que é uma cidade importante sobre. Que era uma cidade importante, saiu, sumiu, mas que era do domínio aí dessa Lalalipui. Acho que era isso. Isso assim, isso me dá uma. Isso, eu tenho um certo calafrio com essa ideia, apesar de eu achar legal usar e tudo mais. Mas eu tenho aquela fria com essa ideia assim, quem pode ser pior que o Boris? Por que o Boris não foi para Ravenloft e um cara qualquer foi para Ravenloft? O Zé Ruela lá. Zé Ruela, não é nem um rei feiticeiro. Não, exatamente, não é nem um Sorcerer King. O que esse cara fez de tão ruim que ele foi parar lá e o Boris não, entendeu? Para quem conhece a história do dragão de Tyr, o Boris, cara, é cascudo, viu? O cara não era bom, não. Entendeu? Então, esse é um conceito que eu fico pensando assim, porra, que aqueles Sorcerer Kings todos fazem, por que eles não foram para Ravenloft? E foi um Zé Ruela lá? É só porque eles não podiam tirar o cara do cenário. tiraram o Lord Softman a duras penas, né? Porque ele não, mas ele foi. É que nem time de futebol, ele foi emprestado pra uma temporada e depois voltou, né? É. É, mas é emprestado pro. É o Ronaldo Roberto Carlos no Corinthians. Ela tá ali, mas sabe que daqui a pouco vai embora, entendeu? Enfim. Isso. Você tem a cidade de Han, Han, também, que é uma, também uma sócia de Queen, né? Que é Abalak Re, que reina lá, e é inspirada no Egito. Essa cena não é muita. Os nomezinhos são de. Não, os nomezinhos são foda, cara. Os nomes são complicados. No quinto livro ele aparece, eu tô nessa parte aí que eles estão no quebra-pau que envolve essa Sorcerer Queen aí. Esse aí eu nem conhecia, você tá falando aí. Quer dizer, sei que existia, mas não nem conheço nada. Bom, a gente tem a cidade de Draj, que é uma cidade meio asteca, e o Sorcerer King lá é tipo um tutancão, assim, Tec Tuktakalai. Vai ter uma competição da Wizard. É. É, competição da Wizard. Você conseguir falar o nome de todos os Sorcerer Kings rapidinho, você ganha uma cópia do Dark Sun Campaign 7, entendeu? Ah, acho que o Pedro não vai ver a vergonha alheia, não, cara. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, sabe, do McDonald's, que tinha essa promoção. Você tinha que cantar essa musiquinha pra mulher do caixa, que era mó vergonha alheia. Isso é pra quem é velho. Vocês estão ouvindo essa coisa, vocês são velhos. Então o McDonald's tinha uma promoção que era essa. Tinha que chegar no caixa e cantar pra mulher lá. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pique e um pouco de gergelim. Em menos de 30 segundos você ganhava o sanduíche. Então se você falar o nome de todos os Sorcerer Kings rapidinho lá pra Wizard, ela liga pro Skype lá pra Wizard e fala lá, Lalaputiei, como é que é o negócio? Lilipai, Pui. Lilliput, Tutankhamun, só galera. Só galera alto nível, viu? Se falar isso rapidinho, entendeu? Você ganha o. Tem um Galak, tem um Ramanu. Tem o Galak, que bom. Que bom, o garoto. É. Só a gente fina galera aqui, viu? Por último aqui, a cidade de Balik, que aparece no quarto livro, que é aquela cidade mais ao sul lá, que tem a questão do mar de lodo lá, né? Então é a cidade portuária dentro do limite. Uhum. Né? E o rei lá é o Andropines. Esse cara é sinistro, cara. Olá. Na o Andropines, que... eu lembro de algumas coisas do Andropines. Eu não lembro, acho que ele nunca apareceu em jogo nenhum que eu tenha jogado. Eu joguei razoavelmente pouco em Dark Sun, mas ele não aparecia muito pra mim, não. O encontro do Kitchen com ele no quarto livro é muito legal, cara. Não vale a pena. Maneiro. Volta a ler aí, cara. Corre com sua leitura, porque você tá perdendo muita coisa bacana, cara. Vou sim. Já entrou aqui na minha fila aqui, até passou na frente do Eberron, mas. Pela minha conta aqui, nós já falamos das sete cidades, viu? É, sete cidades e os feiticeiros de acordo com elas, né? É. Uma coisa interessante que eu acho que eu ia te perguntar, voltando àquela coisa que eu te falei que eu ia perguntar depois pra você, era o seguinte: você acha que dá pra levar uma campanha? Eu sei que a gente já conversou, vocês vão ouvir daqui a pouco aí uma coisa que nós falamos sobre campanhas de alto nível, de baixo nível. Você gosta de jogar no Epic Tier, Heroic Tier, no caso na quarta edição. Você acha que dá pra levar uma campanha de Dark Sun direto do primeiro ao trigésimo? Ou você acha que Dark Sun é um desvio na sua campanha natural de RPG? Cara, na quarta edição, eu acho que se você for levar o negócio pro Tier Epic, você vai acabar tendo que enfrentar os três feiticeiros. Pode fazer uma campanha épica porque seu objetivo é matar o mal do mundo, mas você vai acabar deixando o cenário igual a caixa ruim. Então não é o objetivo. Então eu acho que você é um cenário de atônica, é muito mais a sobrevivência, você fazer, você ser um cara pequeno lá ajudando alguma coisa, entendeu? A sua relevância no mundo, eu acho que ela é pequena. Então eu não levaria uma campanha até nível épico lá, não. Eu acho que você vai acabar criando um hack and slash de Sorcerer King e um power creep total. Até eu acho que tem o Dark Sun, ele, pelo que eu já vi dele aqui, vai ser o meu cenário preferido, oficial da quarta edição, porque ele tem potencial para me fornecer jogos com o sentimento de escola velha. Tá? Então eu acho que esse, para mim, que é o nicho que eu me sinto confortável mestrando e jogando. Apesar que a gente pode fazer uma campanha épica e tem, matar um Sorcerer King. Agora, manter uma campanha nível épico, caçando Sorcerer King, porque chegar no nível épico, você vai fazer isso, né? E culminar matando Boris. Eu acho que é, não tem muita graça, não. Até, até porque, se você for fazer uma campanha até chegar no, no nível épico, é, a sua campanha tem que... Eu acho que é muito difícil você ficar vivo muito tempo em Dark Sun. Então, o objetivo não é ter, ter PK no, no, todo, toda, toda história, todo encontro, como o pessoal está relatando lá no, no, no D&D Encounters, né? Todo encontro, cara, ou isso foi o encontro mais difícil que nós já fizemos. Ah, teve TPK, todas as vezes aqui da nossa, nossa loja teve TPK. Pois é. Eu tô te perguntando isso, eu tô te perguntando isso agora o seguinte, eu tô escutando um outro podcast lá que é o Games Roundtable, e eles estavam comentando, os caras não gostam muito de Dark Sun lá não, entendeu? Eles estavam falando de Dark Sun, não curtiam muito não. Aí, mas eles, aí eles estavam falando assim, ah não, se eu fosse usar Dark Sun, eu ia usar Dark Sun como um universo paralelo, entendeu? Eu ia pegar, ia fazer o Dark Sun... um universo paralelo do meu universo, tipo, sei lá, ia fazer um, alguma coisa dentro da campanha dele, entendeu? Eu não gosto dessa ideia, mas assim, eu fico pensando como é que eu faria Dark Sun. Eu também não acho, eu sou um cara que eu gosto muito de fantasia tradicional, pra chegar e pegar e dizer assim, Dark Sun vai ser a minha, meu cenário de agora em diante. Todas as vezes que a gente jogar, vai jogar em Dark Sun, entendeu? Eu acho que Dark Sun é um cenário pra você pegar, literalmente gastar ele, mas exatamente fazer como... É a minha opinião, tá? Lógico que eu tô falando que meu plano com Dark Sun é fazer exatamente o que o romance faz. O romance pega, ele destrói o cenário e aí você passa adiante. É, eu tenho vontade de pegar, narrar uma mega campanha, vai do começo, se for possível, eu nunca consigo, nunca consegui na minha vida. Mas narrar do primeiro nível ao trigésimo nível, e no final do trigésimo nível você salva um planeta, quase que literalmente. Ou pelo menos dá uma nova esperança para aquilo tudo. E aí encerrou, bicho. Vamos voltar a jogar Forgotten, vamos jogar, voltar a jogar Eberron e Greyhawk, entendeu? Ravenloft. E deixa aquilo pra trás. É. Mas isso é uma coisa também minha, porque eu gosto, só gosto de aventura épica. Eu não gosto de sabe, pequenas coisinhas, você é um grupo de mercenários, eu sempre crio um troço, eu sei que eu sou meio megalomaníaco nesse troço. Eu sempre gosto de criar aquelas aventuras assim, pô, sabe, giga, mega, saga. Os meus personagens de Ravenloft, assim, aquela campanha de Ravenloft, mesma coisa. Você entra no primeiro nível, no trigésimo você sai, porra, na grande conjunção, sabe? É, eu gosto de só fazer coisa que abala o cenário, assim, entendeu? Abalou geral. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vejo muito campanha, várias campanhas em Dark Sun, não. Até porque eu acho que o tema se desgasta. O cenário é sensacional, mas eu acho que o tema acaba desgastando, entendeu? É, eu acho que se você... É, eu acho que o tema sobrevivência, ele tem o seu, seu lugar. Eu acho que dá pra você fazer pequenas aventuras muito interessantes. É, ir de um lugar a outro, explorar uma ruína antiga. Mas eu acho que se você tiver vontade de estar constantemente jogando, eu acho assim que se eu somar tudo que eu joguei pra jogar até o 3D, dá chão. Assim, é um cenário que você tem chão pra jogar. É um cenário muito restrito em termos de... geografia mesmo. Você tem 7 cidades e quase nada entre elas, né? É, e essa região, como eu falei da outra vez, eles dizem, né, que é do tamanho do Texas. Então não é muito grande. É, então não é do Texas mesmo, né? O nosso Texas é sem graça. É, exatamente. O resto do mundo, pelo que eles falam, do planeta de Dark Sun, ou você não sabe, você cria o que você quiser, entendeu? Uhum. Ou realmente não tá, bicho, acabou mesmo, é só aquilo ali que tem, o resto de civilização que existe no mundo inteiro é aquele estadozinho ali, aquela Minas Gerais, entendeu? É. Sabe, sobrou Minas Gerais no mundo, sacou? É pão de queijo e acabou, entendeu? É, eu acho que sim, se você fizer uma campanha épica e no final caçar o software skin e terminar e jogar fora o cenário, você vai ter aproveitado muito, porque até chegar no 3D você tem chão e dá para explorar as pequenas coisinhas do cenário, né? Eu não sei como que... Eu me perguntando com a verdade, assim, quantas vezes eu vou conseguir fazer meus jogadores lutarem na arena, entendeu? Eu não tô de forma nenhuma aqui denegrindo o cenário Dark Sun, eu adoro o cenário Dark Sun. O dia que eles anunciaram que Dark Sun ia sair pra quarta edição, eu comemorei aqui em casa, parecia, pô, jogo do Vasco. Cara, eu não tenho muito motivo pra comemorar com o jogo do Vasco ultimamente, mas... Eu comemorei mais com o Dark Sun. Eu tava acompanhando no Twitter, cara, a press conference, né, na GenCon da Wizards, né? Quando anunciaram, eu tava em real time atualizando, rangando o restaurante, atualizando o meu Twitter lá pra ver o que ia sair, cara. Eu também nem, pra mim, dei pulos, né? Pois é, eu comemorei. Então, tipo assim, eu adoro o cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte: quantas vezes dá pra lutar na arena? Tá, você botou lá uma vez na arena, aí depois chega em outro lugar, você... Sei lá, eles foram capturados pelos caçadores de escravos lá, foram jogados numa outra cidade, foram obrigados a lutar na arena. Tá bom. Você bota um monge diferente, faz uma coisa de arena mais maneira, assim, né? Mais legal. Talvez numa outra, pra se aproximar de um determinado Sorcerer King, ou de um determinado templário, eles precisem se disfarçar de gladiadores. Tá. Entendeu? Tipo assim, mas é um tema que você vai gastar rápido, concorda comigo? É, o tema do deserto, mesma coisa. De caminhar no deserto. É. Você vai pegar a tempestade de areia, tem ali o canyon, onde tem os Tusken Raiders, né? Eu fico pensando, sempre que eu penso em Dark Sun, eu lembro daqueles Tusken Raiders de Star Wars, sabe? O Jala também, aquele. É, não, mas aquele que fica, aqueles bichos com aquela Sand People, né? Que eles chamam. Sand People, é. Aqueles caras pra mim são muito Dark Sun, imagina o desfiladeiro, aqueles bichos. Do lado de assim, eu acho que é a cara de Dark Sun. É. Mas assim, é um outro tema. Tá certo que você tem um livro de monstro que ele sozinho tem 144 páginas, né? É, mas então você vai ter. Usa tudo, né? A gente raramente usa tudo, né? Não, assim, você tem, além dos monstros que já tem, você tem uma série de desafios ali diferentes, singulares, pra colocar pros jogadores, né? Então você tem uma gama interessante pra escolher. Mas eu digo mais tema, porque eu nem penso. Assim, eu descobri uma coisa do meu grupo. Meu grupo não gosta de porrada. Nenhum grupo que eu mestro gosta de porrada. Entendeu? Esse negócio de pegar aquelas aventuras, como as primeiras séries de aventuras da Wizards, agora dizem que a nova série é melhor. Mas a série antiga diziam que era muito ruim. Diziam que era muito ruim. Era muito ruim assim, nesse sentido, porque a história era até legal. Mas pra você chegar na história era porrada, porrada, porrada, skill challenge. Porrada, porrada, porrada, skill challenge. Porrada, porrada, porrada, skill challenge. Uhum. O meu grupo não gosta disso, assim. Sempre que eu mestrei pro meu grupo, é muito mais uma coisa de você criar uma situação de roleplay que não tem combate. Tipo, por exemplo, uma vez eu fiz eles salvarem o rei. Eles iam ganhar um prêmio do rei, só que eles descobriram que tinha um assassinato. Alguém tava tentando matar o rei. Então, no meio da celebração, tá o rei lá em cima do palanque, não sei o que, sobe um cara com a besta em cima de um prédio no telhado. E aí eles viram, fica aquela correria, e foi pegar, mas não era necessariamente um combate, você entende? É uma situação de roleplay. É. Eu acho que, assim, o meu medo é esse, assim, eu não gosto tanto de combate, eu fico pensando quantos temas em Dark Sun você pode fazer pra você explorar. Você tem arena, você tem a sobrevivência no deserto, você tem o encontro de algo antigo, sempre, seja uma ruína, um item, uma coisa enterrada na areia, entendeu? É, eu acho que tem esse negócio, se você não. Os seus jogadores, principalmente, não conhecerem a história do cenário, né? E, então, se eles não escutarem o nosso podcast, porque nós já contamos quase tudo. Mas peraí, se vocês não escutaram o nosso podcast, como é que você quer mestrar, cara? Como é que você quer mestrar pela véia? O mestre sim, mas assim, os jogadores, né? Se você é um mestre e seu grupo não conhece a história, tá lá, apresentar essa história do mundo, por que que. O mundo tá daquele jeito, por que que o cara que fez um defiler, né, e você tá lá, por que que ele tá daquele jeito, como que ele influencia o mundo, você ir descobrindo isso, né, meio como os romances apresentam, né, pô, você descobre que você tem uma sociedade secreta aqui, você descobre que o rei feiticeiro na verdade é aquilo lá outro, você descobre que tem um dragão que não é bem assim, você descobre que tem uns caras escondidos. Você descobre que tem. Sabe, você vai descobrindo esses elementos, apresentando aos poucos. Eu acho que tem muito potencial para ter uma campanha aí. Não, eu sou mais da filosofia de jogos curtos, então para mim eu vou pegar um tema, mesmo que toda aventura minha comece os caras escravos na arena, se for divertido fazer, eles vão começar e cada hora sair para um lado, apresentar a cidade, explorar cada cidade, ter uma campanha urbana dentro dessas cidades aí, também acho que é interessante. A tua filosofia acho que é muito mais, vai ajudar muito mais você a aproveitar o cenário. A minha ideia é aquela, se você vai e revela tudo de uma vez, acabou a graça, já sabe como é que é aquele troço, é o que você falou, essa magia de descobrir, ela some, entendeu? É. Assim, eu, na verdade, eu como DM deveria ser mais como você, não consigo, entendeu? Sempre que eu penso assim, várias vezes eu já tentei, tu pensa que eu não tentei, você chega e fala assim, não, agora eu vou fazer. Não, mas o Márcio, eu tô falando aqui que eu sou assim não, cara. Eu tento. Eu recomendo como deve ser, não quer dizer que eu sou assim não. Eu sempre tento, assim, fazer uma aventura basicona, vocês, sabe, é só isso aqui mesmo, é só esse pouquinho. Aí eu me seguro, cara, quando eu vejo lá no meio, eu já tô criando, não, quando eles chegarem no tal nível, eu vou fazer assim, ou pego um vilãozão e transformo o vilãozão em outra coisa, entendeu? Tem uma aventura... Daqui a pouco, quando eu vi, eu já passei do limite, entendeu? É. Tem uma aventura da quarta edição que eles dizem que é um pouco assim, que é aquela do Eberron. Que ela é de o... Ah, aqui tem, a oficial, a Seeker of the Ashen Crown. Seeker of the Ashen Crown, é. Que diz que o negócio é meio um tour pelo mundo, né? Então... Eu não li, cara. Eu não li. Eu comprei o Eberron, mas não comprei a aventura. Tô vendendo peixe do mesmo tamanho que eu comprei, cara. Pois é. Você gosta de Eberron? Curti o Eberron? Não conheço. Eu tenho medo de conhecer, entendeu? Vai gastar dinheiro. É, exatamente por causa disso, cara. Vai gastar dinheiro, cara, entendeu? Porque... Eu queria que o meu irmão, ou um desses mestres, escola nova que eu tô formando aí, tem jogado com a gente aí. Você tá que nem o Cavaleiro das Trevas, né? O Batman Cavaleiro das Trevas, termina cheio daqueles garotos assim. É. Né? Tá formando uma... Promovendo um punhado de Robin aí, Asa Noturna, pelo menos. É, exatamente. Então, assim, eu tava querendo que alguém novo pegasse, até pra poder jogar um cenário diferente, né? E era uma coisa que a gente tinha, eu já comentei isso em outros episódios, que na minha turma, cada um tinha um cenário. Né? Então, você tinha sua caixa base, você se investia naquele cenário, você mestrava aquele cenário, então você tinha visão de mestre para uma linha de produtos da D&D, e você era jogador em outras N linhas, né? Uhum. Então, assim, Ravenloft não era minha praia na época que eu jogava, Darkstan não era, Alcadim não era. Né? Eu era o cara que eu tinha um Red Steel e tinha o Dragonlance que a gente quase não jogava, né? Então, essa era mais. Eu ficava com esses dois cenários aí. Tinha um cara que tinha o Planescape, tinha um cara que tinha o Ravenloft, tinha um cara que tinha o Alcadim, então cada um tinha o seu cenário aí. E aí a gente revezava, né? Então, por isso que até na nossa cultura aí de jogos mais curtos, né? One shot, ou campanhas aí de 3, 4 níveis, era por conta disso. Você julgava, aí você ficava 6 meses sem mestrar, porque tinha alguém, aí alguém já estava na fila para mestrar. E aí, não, você queria mestrar e você não tinha essa rotatividade, né? Cada hora um mestrava uma coisa, você estava jogando um pouquinho, você quer testar alguma coisa, um produto novo que você comprou. Então, isso era legal no nosso grupo aqui. Eu acho que isso na profissão. Darkstar se assemelha muito a gente falou de assemelhar Star Wars na outra parte, uhum. Mas eu acho que ela inclusive se assemelha a Star Wars no sentido do cenário em si. Uhum. Porque, por exemplo, essa coisa que eu falei, por exemplo, se você pegar ele e fizer a campanha inteira, o cenário meio que, entre aspas, perde a graça, é como Star Wars também. Se você for pegar a campanha da época da rebelião, no final você matou o Darth Vader, matou o Imperador, acabou com o Império. Aí você vai ter que construir uma coisa nova, entendeu? Ali em cima. Eu sei que a galera de Star Wars tem todo um universo depois daqui. Eles têm essa saída de jogar em outras eras, né? O da Sam. Nem tanto, né? Isso é uma coisa que é mais Legend of the Five Rings. Isso, que você joga em outras eras, assim. É, e o da Sam você tem um negócio. Você começa a jogar no ano 1 da Cidade Livre de Tyr, né? Você começa naquele. É, exatamente. Sua contagem a partir dali. Até porque, como um dos grandes mistérios do cenário é você não saber a história do cenário, você não saber por que aquilo está daquele jeito, você não tem um passado, entendeu? Você não tem. O passado é o mistério, entendeu? O passado é o grande dúvida do cenário. Assim como em Eberron você tem a profecia dracônica, a Draconic Prophecy, uhum. Que é uma coisa que rege o cenário e você não sabe direito o que é, em Dark Sun é isso. Por que o mundo é assim? Por que a gente está nessa merda dessa aqui, entendeu? É, isso que eu achei legal, que na hora que você apresenta, você pergunta assim, vocês estão num mundo que não tem metal. É assim, beleza. Passa duas, três, quatro aventuras. Você encontrou uma espada de metal. Opa. E esse sentimento, esse susto, dessa revelação, peraí. Como assim espada de metal? Não, espada de metal. Você vê um material meio brilhante, que você sabe o que, que é, você sabe o que é metal, mas você nunca viu tanto metal junto. Você é um milionário aí. O cara, peraí, o que é isso, né? Então você quebra essa percepção do que os personagens e os jogadores conhecem do cenário, né? O Tyr, inclusive, Darkstan, inclusive, é uma premissa que, na maioria das cidades, estado dos Reis Feiticeiros, ler e escrever é proibido. É contra a lei. É, com certeza. Então, os personagens, né, não os jogadores, os personagens, eles são extremamente ignorantes contra o contexto do cenário. Você tem que abrir. Você acabou de me dar uma outra ideia de inspiração, se o pessoal quiser procurar ideias de inspiração para Dark Sun. O filme original do Stargate, você lembra disso? Não. Você lembra do filme original? Pô, Felipe, tu tá muito novo. Tô devendo, mas tô devendo, né? Tá muito novo, cara. Velho, assim, não. Mas o filme original do Stargate, ele tem isso, o cara chega lá, você sabe a premissa do Stargate, né? Você tem um portal estelar, isso, pra parar num outro lugar, eles eram baseados numa cultura da Terra, que no caso do primeiro filme era o Egito. Uhum. E aí eles chegam lá e é um lugar também desértico, com umas cabaninhas, tudo bem que a cidade é bem grandona, né, no Stargate, umas cabaninhas, não sei o que, aquele povo meio que não sabe direito, não sabe ler e escrever, entendeu? Uhum. Tem uma coisa meio assim, e o governante deles é um filho da puta, mega ultra poderoso, entendeu? Que é uma coisa quase divina. Então não deixa de ser assim, praticamente Dark Sun. Se você tiver uma ideia muito legal, tudo bem que é do ponto de vista de quem vem de fora, então você é alguém conhecendo esse mundo. Mas é interessante, existe. Por mais que a gente saiba que os reis feiticeiros são os mega filho da puta e tudo, o povo adora os reis feiticeiros. É. Eles são idolatrados. Ou temidos o suficiente para não serem desafiados. Né? Mas eles provêm água, comida e segurança para aquele povo. Ah, não, é o que eu falo. Você diversão, prefere... né? Das arenas. Então você tá lá, pô, você tá de boa. É, você prefere o quê? Você prefere viver no meio do deserto, sem água, sem pode nada? Pode ir embora pro deserto. Ou você prefere aqui, ficar aqui, tudo bem, sob o jugo dos caras. Mas, porra, bem ou mal, você vive numa cidade, numa comunidade, que tem um mínimo de organização, né? Tem uma polícia pra manter a ordem, entre aspas, né? É. Por mais corrupta que os templários possam ser, né? Mas você tem ali alguma coisa que mantém a ordem. Ou viver na barbárie do deserto. Tem gente que prefere viver na barbárie do deserto. Da... Você tem os nômades do deserto, entendeu? Que a galera prefere viver lá nas comunidadezinhas longínquas. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, se você é um mestre de RPG, isso é uma opinião minha, Felipe, não sei se você concorda. Se você é um mestre de RPG, você não conhece Dark Sun, você não tá afim de fazer uma campanha, você tem seu jogo lá de Forgotten Realms, de Greyhawk, de Dragonlance, pega o teu grupo e fala o seguinte, principalmente se teu grupo tá um pouco cansado, tá desestimulado, pega o teu grupo e fala assim, galera, só, vamos mostrar um negocinho diferente aqui pra vocês. Mestra isso que o Felipe falou, um jogo pequeno, uma coisa rápida. 5 sessões, 4, 3 sessões, entendeu? De Dark Sun. É que na hora assim, que chega. Quer uma sugestão para vocês sentirem o que é o Dark Sun? Começa com os caras na arena, combate na arena. Vocês são prisioneiros, vocês não se conhecem, vocês foram. Receberam lá o feitor da arena, escalou vocês para um combate, grupou vocês e vocês vão jogar na arena. Contra um monstro desconhecido, um outro grupo lá. E descreve os caras entrando na arena, aquela vibração do povo lá, 100, 200, 300 mil pessoas em volta vendo, os caras entrando no Maracanã lotado, né? Eu posso fazer um adendo só na tua ideia? Fala. A ideia que eu queria fazer era exatamente o que você está dizendo, mas com uma coisinha antes. Uhum. Os personagens foram criados desde criança por um cara que morava no meio do deserto. Ele tinha lá um lugar que ele tinha um poço secreto lá, ele tinha uma comunidade nele. Pra quem viu um filme chamado. Aquele negócio dos Young Guns, que eram os caras que eram pistoleiros, vinhos, Tio Billy the Kid. Eles eram criados por um velho, que tinha uma fazenda. Era mais ou menos aquilo ali. O velho criou os personagens do grupo. Então eles não têm contato nenhum com o mundo exterior, que é como os players não vão ter. Os players não sabem como é que é Dark Sun. E de repente vem um bando de caçador de escravo, mata o velho e carrega eles embora. E eles são jogados numa arena. Indie Elfo, assim, né? Hã? Oi? Band de elfos, cara. Um band de elfos, assim, os caras são os elfos, né? Espatiam o velho e leva eles embora, entendeu? São jogados numa arena. Os players falam assim, o que tá acontecendo? Que porra é essa? Cadê o merda? Não tô entendendo nada. Eu acho que esse sentimento é importante. O player tá mais perdido que segue em tiroteio, entendeu? É. Assim, eu faria só, mas continua o que você tava falando. E aí eles estão são os caras pra jogar na arena, fazem um combate lá extremamente difícil. Se alguém, por acaso, morrer, na verdade, depois ele é curado dentro das celas lá, que é as celas de osso, couro, que é esfina, que é bem, bem toscão mesmo. E acontece alguma merda lá, uma revolta e tal, e o pessoal foge, né? E eles vão junto nessa fuga aí. E na cidade, uma cena de perseguição, né? Os caras, os escravos fugindo da arena. Pô, e faz uma forma isolada, cada um correu para um canto, vocês estão o grupo junto lá, vão correr junto, né? Ou vão se entregar para voltar, se a pessoa fugir. E descrevendo eles fugindo pela cidade, voltando para o deserto e até chegar numa eventual outra cidade, né? Então, você tem isso. Eu sugeriria só uma coisa: eles, nesse momento que eles estão sendo perseguidos, eles podem ser salvos por alguém da Aliança Velada. Ótimo. E essa é a pessoa da Aliança Velada exigir deles, ou por algum motivo, enviar eles numa missão para eles pegarem alguma coisa que está no meio do deserto, vai fazer eles passarem pelo meio do deserto, mas vai levar eles de encontro a uma ruína para mostrar essa coisa do passado. Lá eles encontram metal pela primeira vez, né? Assim. Metal pela primeira vez, ou talvez um item mágico. Isso, esse sentimento de caramba, tinha mais do mundo que eu imaginava. Sabe uma coisa legal você fazer os caras encontrarem nas ruínas também? Vestígios, tipo estátuas, por exemplo, de alguma raça que está extinta. Perfeito, concordo com você. Estátua de orc, por exemplo. Tem orc, de gnomo. Perfeito. Isso. Estátua de orc com um machado de metal no pé dela. Nossa, que tremendo. Mas faz eles caçados pelos halflings, que são canibais. Faz alguma merda no deserto que são caçados pelos halflings. E depois, lá na frente, apresentam uma sociedade de halflings civilizados, altamente tecnológicos. Uma coisa meio Atlântida, assim, sabe? Aí você já tá... Não, assim, eu tô lá na frente já, mas eu digo na frente. Mas eu digo o seguinte, bota uma coisa assim, você fala assim, mas os Ralflings são canibais, eu nunca vi ele Ralflings arrumadinho assim, entendeu? Sabe? Essa sensação de você não saber exatamente onde é que você tá morando, de que o mundo tem algo a mais, eu acho que isso vai criar uma isso vai dar um frescor nos seus personagens, e vai dizer assim, cara, que aventura maneira! Por mais que na aventura seguinte faça assim, bom, galera, acabou, vamos voltar para Forgotten. Eles vão voltar para Forgotten mais animados. Tenho certeza disso. Eu passei por isso não em Dark Sun, porque infelizmente não aconteceu, entendeu? Em Dark Sun. Aconteceu em Alcadim, que tem muitas coisas semelhantes a Dark Sun. Mas essa coisa de você estar jogando num mundo novo, onde nada é exatamente daquele jeito que você estava acostumado, e você tem que ficar com aquele sentimento de descoberta, de wonder, como eles chamam lá, né, nos Estados Unidos, de maravilhamento, né? Fascínio, de maravilhamento também. Você diz assim, porra, que legal, cara. Porra, aquilo te dá um gás pra você continuar jogando que assim, não tem preço. Eu acho que vale a pena. Assim, é um cenário que tem o seu lugar. Realmente, campanhas homéricas gigantescas que não sejam nesse caminho de salvar o mundo, eu acho complicado em Dark Sun. Eu acho que o problema de Dark Sun são várias campanhas. Ou você faz pequenos jogos, ou você faz uma mega campanha e detona logo o cenário. Detona, joga fora e compra a caixa ruim e continua depois dela. E aí você diz assim, pô, mas essa caixa é uma merda. Ninguém mandou você matar os seis feiticeiros. Exatamente, a culpa é sua, entendeu? Mas eu Mas enfim. Pra fechar, o que a gente tá faltando? Vai. Tem algum livro da biblioteca básica que nem recomendar, fora a Caixa Boa? Olha, a Caixa Boa, que é a caixa do Dark Sun Campaign Setting original. Que tem um mu na capa. É um mu na capa. Tem um mu? Acho que é um mu. Tem um mu do lado também, não tem? Esse primeiro mu é aquele mais bestial lá, né? Não sei. Tem um mu mais meio que grotescão, que parece um orc careca, na verdade, né? Entendeu? Bom, tem mas cara... tem a caixa básica de Dark Sun mesmo, a antigona. Que é marrom, não é amarela, né? É, isso mesmo. Eu sugeriria, pessoalmente, a aventura do Freedom, que é a aventura DS1, que é a aventura que realmente, como a gente falou da outra vez, que vai botar o... Ela já torna o cenário... Obsoleto. Obsoleto. Mas ele é uma aventura que é muito importante pro cenário. É a queda do Kalak, do rei... Essa aí é a guerra da lança do Dark Sun. É a Guerra da Lança do Dark Sun, exatamente. É o Chronicles. É o Dark Sun Chronicles, né? É, Dark Sun Chronicles. Entendeu? Eu sugiro esse livro. Tudo bem escrito, que a gente está falando, o material dela é diferente, tem os panfletinhos que você vai mostrando, entregando e tudo. Muito boa. Bom, eu adiciono aqui o livro do Gladiador, que eu acho que ele é muito interessante. Ia falar dele agora. Eu acho que no cenário, no livro básico, nenhum deles tem foto das armas. O livro Gladiador tem uma página que tem isso. Eu li em algum lugar que o único lugar que saiu foto das armas foi nesse livro do Complice do Gladiador. E numa Dragon 380, que saiu uma conversão aí do Dark Sun para a terceira edição. Você nem acha essa Dragon, é difícil de achar ela por conta disso. Então acho que pelas armas, pelo luta na arena, personagens icônicos, tipos de jogos na arena, acho que é um livro que tem seu valor aí. Aí você tem N suplementos pro tipo de campanha que você quer fazer, né? Isso que eu ia dizer agora. Eu acho que você aí, a partir daí, vai depender do que você quer fazer com Dark Sun. Você tem o do escravagista, você tem um suplemento que é do comerciante, você tem um suplemento que é da Aliança Velada, que eu acho que é um elemento importante, que, pelo menos pra mim, eu acho que talvez o caminho para esse lado, as minhas campanhas aí do Greenpeace Talibã, né? Eu também faria isso. Eu também, é um elemento que também me atrai. Que é você usar a Aliança Velada, vai lá e compra o suplemento do Veil of the Alliance lá. Entendeu? Agora, você quer fazer eu quero fazer uma campanha mais de daquelas tribos do deserto, lá pega os Slave Tribes, entendeu? Uhum. As tribos livres do deserto, não me engano, é um suplemento que falam das tribos que vivem no deserto. É um tema que não me atrai, mas é... Sim, não, eu tô dando um exemplo, assim, você quer fazer mais isso? Vai lá e faz, entendeu? Aquilo. Quer fazer uma coisa mais de... Uma coisa que eu acho interessante, quer fazer uma campanha onde vocês, os personagens... Menos épico, eu gosto de campanha mais épica, a gente faz uma campanha menos épica que você vai acompanhando uma caravana de cidade em cidade. Os personagens são mercadores. Tá aí um ótimo motivo pra tu comprar o Dune Trader lá, fazer uma classe, um personagem da classe de Trader. E você anda lá. Simplesmente são os jogadores estão escolta de uma caravana mercante, né? Não, mas eu digo o seguinte, eles continuaram na caravana, porque se a gente um dia for fazer uma coisa mais genérica aqui. É uma das coisas que eu gosto muito de discutir, assim, como juntar o grupo. Por que o grupo anda junto? E um dos motivos que eu tenho pro grupo andar junto é a coisa do barco, né? Eu sempre quis fazer uma campanha assim. Os personagens são a tripulação de um barco. E esse barco vai a vários lugares. Eu acho que isso aí merece um tema específico, ou do Bazar do Bizarro, ou do Adventure do Podcast, né? Pra mim, cara, é a coisa que eu mais gosto de desenvolver e mestrar e pegar um pouquinho do personagem de cada um, pegar um pouquinho da história, do background, entregar um pouquinho de volta pro jogador e construir essa história de gênese. Então tá marcado, pronto. Isso em algum momento vai aparecer esse tema, ou no Bazar Bizarro, ou aqui no Advanta Podcast. Vai rolar, porque eu também adoro. É a coisa que eu mais gosto, é montar o grupo, entendeu? Sabe? Mas só usando isso pra Dark Sun, eu faria, tipo assim, eles são uma caravana de negociantes. Você tem o trader lá, que é o cara, o guerreiro é o protetor da caravana lá, o segurança, o ranger é o batedor que vai na frente, sabe? Enfim, você tem um grupo lá no deserto, e essa caravana vai viajando de cidade em cidade, então ela vai participando de várias pequenas aventuras e vai te dando chance de conhecer o mundo todo sem necessariamente entrar na trama na épica aí de salvar o universo. Você pode ganhar missões assim, tipo, eu queria pegar a carapaça de um bicho tal qualquer pra fazer não sei o quê, receber uma encomenda dessa aí, tem o seu preço pra fazer isso. Perfeito. Você caçar esse bicho no deserto é interessante. Né? Uma coisa assim, se o seu personagem, se você tem no teu grupo um Preserver ou um Defiler, e você tá afim de ir lá longe no AD&D, tô falando de AD&D porque são os livros que saíram, né? A gente não tem a quarta edição ainda. Compra o Dragon King of Atas. O Dragon Kings, eu não sei se é Dragon Kings of Atlas ou é Dragon Kings o nome do livro, acho que é Dragon Kings só. Compra esse livro, que é um livro de capa dura, que ele vai te dar lá como é que o seu personagem vai virar um dragão, vai contar lá dos Sorcerer Kings. Então se o seu personagem vai chegar num nível muito alto, é um livro que vale a pena. Se ele não vai chegar, bicho, esquece. A não ser que você queira lá informação dos reis feiticeiros mesmo. Mas se você não tem nível pra chegar lá, não adianta tu ter importância. É o livro de nível épico aí do Dark Sun. Pra mim não, não atrai. Eu acho que o que é interessante, que eu vou acabar comprando pro quarta edição, que é o Seat of Tyr, o Free Seat of Tyr, não sei. Sim, sim. Porque, tem as inscrições da cidade, tem mapa. Eu não conheço o livro, não vi ele ainda, só sei que ele existe. Eu acho que a divisão de produtos de Dark Sun, ela é muito boa. Você quer saber sobre os elfos? Você tem um suplemento, é Elfos Avatas. Você quer saber sobre os elementalistas? Tem lá Earth, Air, Fire and Water. Earth, Wind and Fire, você tem lá. É, Earth, Wind and Fire, eu sempre penso nisso. Eu ia falar agora e me corrigir, entendeu? Mas enfim, eu sempre... É uma banda dos anos 70, né? Mas tudo bem. A banda escola velha. É, a banda é meio escola velha. Vai botar a trilha sonora assim no fundo do jogo. Mas então é isso. Você, assim, você tem os suplementos. De basicão, basicão, compra o Campaign 7, compra o Gladiator Handbook, eu compraria o Monster Compendium, entendeu? E compro o Freedom. Aí dali você tem uma campanha pra frente aí, cara, entendeu? Aí o que você depois decidir, você paga outro frete lá na Double Knight. Tem um que é interessante que eu não achei aqui, se alguém achar que quiser me dar de presente, vou ser muito agradecido, que é o Three Queen of Atas também. É difícil de achar esse livro, cara. Isso eu nem lembrava. Esse depois é da série, da série da outra série da caixa, porque tem um monte de suplementos. Não, é da caixa boa ainda. Inclusive, da a capa dele é horrível, um Triquim feio demais. Não que os outros sejam bonitos, né? Mas um Triquim mal desenhado. Tem um muito bom suplemento também, deve ser muito interessante. Eu não tenho, não li, mas deve ser porque eu sempre quis ler. Que é o The Will and the Way, que fala dos psiônicos. Entendeu? Ah, é outro você comentou, né? Outro suplemento importante, né? É o próprio Psionic Handbook. Sem ele, você não joga Dark Sun. É verdade. O Dark Sun não tem regra pro psionico, pra classe psionico, né? E é um pré-requisito. Tá lá, Player's Handbook, Dungeon Master Guide, Psionic Handbook. Tá nas costas da caixa básica. Lembrou bem. Lembrou já bem. Esquecendo. Lembrou bem. A gente quase que deixa passar aqui e faz uma falha crítica aqui. No, é. Quase que quebra a arma aqui no nosso podcast, entendeu? Bom, Marcos, encerramos aqui. Com essa compra aqui, a gente pega a nossa comissão no Noble Knight aqui e vai para as Bahamas de férias, né? Eu já combinei com o cara do Noble Knight. Toda vez que alguém comprar um troço aqui da Noble Knight, a gente ganha em livro, entendeu? Pronto. A gente vai aumentar só o nosso... A gente ganha em livro e tijolo para construir um quarto para botar o livro dentro. É. Exatamente. Entendeu? Aqui é coisa de peão e jogador de RPG. Bom, entendeu? Então fiquem aí com as velharias de fundo. Podemos chamar aqui o nosso bloco. E Dark Sun vai voltar. E volta num episódio futuro, fazendo a participação especial do episódio sobre videogames da SSI. SSI? Ou é SSJ? Não, SSI. SSI. Strategic, qualquer coisa. Simulation. Né? Enfim, Dark Sun voltará numa participação especial no episódio da SSI. Será que a gente consegue alguém do God Mode pra falar aqui, a gente fazer um crossover? Tá feito o convite já, aqui ao vivo e a cores, entendeu? Galera do God Mode, quem jogou velharia, que a galera do God Mode, pô, eu adoro ouvir isso, mas a galera é PS3, é Nintendo Wii, quero ver a galera do telejogo. É. Videogame old school, quero ver alguém falar disso. Pong, entendeu? Vamos jogar Pong. Mas enfim, se alguém do God Mode tiver a fim de gravar, galera, estamos aí, SSI, Pool of Radiance, Pool of Darkness. É, lembra disso? Eye of the Beholder. Não, eu contaria não, joguei só os Dark Sun mesmo. Você já jogou de Dark Sun? Não, tira o Ravenloft. Não, joguei o Ravenloft e tem o Dokkaidin, que é o pior de todos, cara. Ah, o Dokkaidin é horrível, horroroso aquele ali. Não faz juízo ao cenário. Eu comprei aquela caixinha, com uma caixa lá que vem 5 ou 6 jogos. Eu ainda. Se eu te falar que eu tenho o Wake of the Ravage, ela não consegui instalar ele, não. Tentei instalar outro dia, não deu não. Pô, mas deve ser aquele disco que é tão grande, né? 5 ou 4? Não, é CD. Né? Já era uma versão que era esses jogos todos em alguns CDs. Onde é que eu consigo isso, cara? Pô, vou vasculhar. Vasculhei. Vou procurar em alguma loja pra comprar esse troço, porque eu adoro esse jogo, cara. Adoro. Mas você não consegue instalar, cara. É complicado, viu? É mesmo, é? Então, enfim. Então, Dark Sun retornará. É, e provavelmente, eu não sei, a gente, Dark Sun também deve fazer uma participação especial quando a gente fizer o Bazar do Bizarro sobre a Gen Con. A gente deve estar cheio de novidade, né? Isso. Até a próxima, pessoal. Forte abraço pra todo mundo e fiquem aí com umas baboseiras que a gente vai falar. Isso aí. Fica aí de nariz de fundo, então. Ai, valeu. Um abraço, tchau. E aí, o Essentials, tá curtindo? Cara, assim, eu tô curtindo, mas o fato de eu estar curtindo é que me preocupa. Por quê? Assim, infelizmente, ele é um 4,5. É o que o pessoal fala que não é, mas é, né? Só que pra mim, em termos de design, era como as classes tinham que ser. O fato de você ter os magos por escola, o negócio você ganhando class features, né? Que na verdade é um poder pré-escolhido, com o passar dos níveis, sabe? É muito mais legal isso do que você já começar com o cara do décimo nível, né? Ou você começa com passagem do quinto nível. Não tem mais jogo low level, né? O que me apurrinha é o seguinte: a versão 1.5, ao contrário do que o pessoal fala, ela sempre é melhor, cara. Entendeu? O 3.5 também, quando você pegava o 3.5 pra olhar o 3.0, era muito melhor, Felipe. Pô, sabe? Não tem comparação o 3.5 com o 3.0. Então, porra, há 2 anos saiu essa edição. O outro dia eu tava ouvindo, você ouviu o podcast lá da Wizard? Não? Eu vi. O cara tá falando que ele tá trabalhando no Essentials há 1 ano e meio. É. Entendeu? Porra, o cara tá trabalhando no Essentials há 1 ano e meio. E, porra, e o jogo saiu há 2 anos e pouco. Entendeu? E o cara me dizer que ele não sabia que ia fazer todas essas modificações. Porra nenhuma, né, cara? Cara, é o que eu falei. Pra mim, eu acho assim, ter um produto pra entry level, né, vamos chamar assim, eu acho excepcional, fenomenal. Pra mim, a coisa que eu acho estranha é você fazer jogo pra jogador iniciante do 30º nível. Pois é, exatamente. Tem um amigo meu irmão que começou a mestrar pra gente, e ele é novato, vem da escola de World of Warcraft, não sei o que e tal. Aí o cara já, segundo vem do cara mestre, fala assim, favor fazer pra nós o 21º nível. Eu falei, ô bicho, enfia esse jogo seu no meio da bunda, que eu não vou jogar esse jogo seu, é uma bosta. Eu já vou começar no 21º, né, cara? Eu que sou mestre velho, eu sei a complicação de você mestrar nesse negócio, o jogo assim, ou você vai matar os players de TPK, ou você vai ter dificuldade depois. Eu tava vendo, tem um podcast muito bom, não sei se você já ouviu, quer dizer, muito bom ele não é não, mas ele é interessante você ouvir pelo conteúdo, porque ele é cruzão assim também, os caras ficam fazendo palhaçada. Que é o DM's Round Table, já viu? Não vi. É um novo, tem 5 episódios só. E são um monte de caras, volta e meia tem aquele Mike Shee do Black Flourish. É um gordo de taxa. Ele volta e meia aparece como convidado, assim, o resto são os caras. É tipo a gente mesmo, é concentrado, se eu, você e o Marcelo, a gente fica batendo papo e gravando, entendeu? Ficam zoando, não sei o quê. Aí eles estão falando como o Orcus. Ele fala, porra, nego não fez playtest nessa porra. Se você pegar os personagens hoje e botar contra o Orcus do Monstro Man 1. Eles descem o cacete no Orcus. Ah, descem o cacete, cara, não sobra nada. O cara falou, em 3 rounds você matou o Orcus, entendeu? O pessoal tava falando. Alguém comentou, falou assim. Pô, adoro mestrar o Keep on Shadowfell, aventura legal, ela tem um clima legal. Acho que ela acerta o tom dela, né? É um dungeon crawl, ele tem vários elementos, ele tem puzzle, ele tem armadilha. Só que você vai mestrar aquilo lá, cara. Para os personagens do Player's Handbook 2, Player's Handbook 3, cara, coitado dos seus monstros. Exatamente. Entendeu? Tem dó dos monstros, né? Exatamente. Você pode pôr os personagens de Dark Sun com arma de osso, lá, correte de carniça dos monstros lá, que vai descer o cacete, cara. Não tem jeito. É verdade. Não, mas é isso que eu tô falando, cara. O jogo ele é tão sutil na matemática que quando você inseriu. Porque, não tô falando que o Barbarian ele é mais Strider do que o Rogue, né? Não é isso que é o negócio. É que assim, você antes tinha alguma opção a mais que aquele contexto inicial, como ele não tem uma restrição que antes se tinha, ele desce o cacete, né? Assim, o jogo estava desenhado pelas restrições que existiam. Como você tem um personagem que quebra uma restrição. Não necessariamente ele quebra a regra, mas ele... Ah, não, então esse cara aqui agora... Shift era uma coisa absurda, cara. Você não tinha shift. Hoje em dia todo mundo... Shift, cara. Todo mundo shift. Shift seu movimento pra lá, shift seu movimento pra cá. Pra cá, pra lá. Antes assim, o ladrinho tinha um teleporte lá de 4 quadrados, cara. Hoje você tem uma classe que ela... No bazar do bizarro que eu fiz, falando... Construiu o noturno pra 4ª edição. Eu fiz um personagem que ele consegue dar shift todos os rounds. Teleportar. O mago que tem lá o Calarion? Não, não, o Storm... Não. Não, tô falando assim, o build de Sorcerer, ah, quer tá. dizer, saiu no Arcane Power, o tal do Storm Magic, que é o... Que o cara dá, te rola 20, ele dá um shift, ele voa. Não, shift não, ele voa o movimento dele. É, absurdo, né? Então, hoje em dia, tá chegando um nível meio... Agora, você vai ter monstros novos que vão falar o seguinte. Ah, se você der um shift do lado desse monstro, ele vai soltar um poder de área, não sei o quê. Então, você começa a ter manobras e contra-manobras, né? E pra mim, esse estilo de design é um estilo totalmente Magic the Gathering. Eu tenho duas cada coisas coleção que sai, cara, você tem um poderzinho novo que faz um negócio diferente e o contra-poderzinho novo que faz um negócio diferente. E aí então, fode tudo que você tá fazendo, né? Exatamente. Você começa a ter aquele acúmulo lá, é lógico que o custo da carta, ele é o mesmo, só que ele faz uma coisa diferente, né? Fazer e você não ter o counter, né? Tem três coisas me incomodando demais nessa história. Eu sei que eu tô chato com esse negócio da essência, mas tem três coisas me incomodando demais. A primeira é a seguinte. Eles fizeram a filosofia pra quarta edição. Uhum. E agora estão voltando atrás nessa filosofia. Ou seja... Porra, então o que fez a filosofia da quarta edição? Será que o vendeu tão pouco assim? O Pathfinder incomodou tanto eles assim? A ponto de eles terem que ouvir o pessoal que reclamava da mudança do 3.5, porque isso, metade disso que eles estão mudando é meio que voltar um pouco atrás, entendeu? Eles estão... Eu conheço uma galera que gosta de 3.5 que tá dizendo assim, porra, o Essentials tinha que ter sido a quarta edição, agora eu tô gostando. Mas é isso que eu tô falando, a quarta edição foi tão diferente que eles... vamos falar assim, o Essentials não é o 4.5, ele é o 3.9. Exatamente. Eu vou lançar essa teoria agora. O Essentials, ele não está elevando, avançando. Ele está dando um passo atrás. Por isso que eu estou achando ele infelizmente, estou gostando mais dele. As classes, pô, é que tá. O Mago vai ter escola, que antes não tinha, deram uns builds malucos. Isso eu sentia falta. As escolas, algumas coisas, ainda sentia falta. Mas é que eu gosto tanto da quarta edição. Porque eu acho que a quarta edição, quando, na mesa de jogo, algumas coisas eu não consegui ver se funciona ou não funciona. Essa coisa do Epic Level, eu não cheguei com pare nenhuma no Epic Level, então eu não sei. Eu se nem julgar, cara. Assim, balanceado. Pra mim, a melhor coisa do Epic Level na quarta edição é que agora eu vou poder jogar depois do nível 10. eu tenho uma dificuldade, pode ser um bloqueio mental, pode ser preguiça, pode ser qualquer coisa. Você não, todo mundo tem. Eu tava inclusive vendo esse podcast, ninguém cara gosta, falando cara, isso. Ninguém gosta de jogar cara, no que é máximo. Da... É muito overpower, é preguiça de jogar isso. Isso é coisa de garoto de World of Warcraft. É, nível 99. Que é nível. Épico e tal. Como não é nível épico, cara. Porque eu falei, eu joguei uma aventura de quarta edição semana passada, meu irmão mestrou, cara, ele foi muito feliz na mestragem dele. É quarta edição, era porrada, mas aqui, o Márcio, nós gastamos entre atrapalhadas e tentativas e pensar fora da caixa, nós gastamos... 1h30, 2 horas de jogo pra descer um desfiladeiro. Porra. Cara, isso é a coisa mais legal, porque... Com certeza, exatamente, é isso que eu tô falando. Isso aqui é legal, cara. O clérigo que tinha força 10 começou a içar o rogue na corda. E tinha neblina, né? Então a gente não tava enxergando. É. Aí o mestre pergunta, peraí, qual que é a sua... Faz um teste de força aí. E aí o clérigo começou a deixar o rogue cair no fraco, cara. E eu falei, eu não ponho a mão nessa corda, porque essa ideia é idiota, ninguém me perguntou. E meu cara no jogo, ele tem essa postura assim, meu cara, cara é meio largadão assim, tipo, se foda-se, eu tô merecendo pra fazer essa merda aí. Aí eu defini o seguinte, deixa vocês caindo aí. E aí os caras foram lá, fizeram a cagada, o rogue caiu lá embaixo, ficamos nós lá em cima e o rogue lá embaixo. E aí, pô, que negócio, a party separado, o rogue cheio de corda lá embaixo. Eu falei, ó, eu não vou nesse desfiladeiro não. Eu vou achar o ponto que ele fica mais baixo e vou contornar. Pra mim o rogue morreu, não tô vendo ele lá embaixo. Uhum. Pô, pra mim morreu. E aí eu comecei, como eu sabia que a esquerda, assim, a oeste tinha uma praia, eu falei, então beleza, eu vou andar em direção à praia e vou contornar pela praia, porque nível zero, pô, o desfiladeiro tem que acabar. Só que não acabou. Ia subindo e aí você tinha um. Sabe, eu continuava, né? Tipo, aquele nativo pula na água, sabe? Aham, uhum, sei. Costa alta assim. Então, beleza, agora não tem jeito, tem que descer. E aí, como que a gente desce? Com corda, a gente não tem muita experiência e tudo. Pô, eu amarrei isso na cintura do meu cara, o mestre falou, pô, mas como é que vai descer? Eu falei, bom, primeiro eu vou testar a distância da corda. Eu vou jogar minha corda lá embaixo, vou amarrar numa outra que uma só não dava. Eu vou jogar lá embaixo e vou ver quanto que sobra da corda. Então, assim, eu vou soltando, né? Até encostar no chão. Na hora que encostar, eu vejo a volta que sobrou. Esse tanto eu vou cortar da última ponta. Uhum. Bom, beleza. Já sei que se eu despencar, pelo menos no chão, nos patifos. E assim, é uma coisa que... Cara, isso é segunda edição demais. Isso é muito escola velha. Você está descrevendo para mim o que me matou na terceira edição daqueles módulos. Lembra que tinha o Sunless Citadel? Sim. Eu fui mestrando, eu queria mestrar, eu comprei todas, aí comecei a ler, eu falei, não, vou fazer uma campanha legal para os jogadores, comecei a mestrar Cidadela Sem Sol. Cheguei a mestrar quase mais da metade da Cidadela Sem Sol. Enquanto eu estava mestrando, eu estava lendo as outras. E eu tinha chegado já numa que, eu não me engano, se era o Deep Horizon, eu não lembro qual era, numa já que era no Paragon, entre aspas, no Paragon Level, né, que já era... Sétimo, oitavo nível. Décimo, não, era 12º, 14º nível, alguma coisa assim. E tinha um negócio que você chegava num ponto onde tinha um... Você tinha que passar justamente num fosso de lava, que era gigantesco, assim, não sei o quê. E o jogo simplesmente assume que você passa. Porque, teoricamente... Você pode usar fly... Não, aí o mago tem fly, o fighter tem um anel de fire resistance, o ladrão tem não sei o que lá, o outro tem boots of water walking. Enfim, cada um tem uma porra de um jeito de passar por aquele desfiladeiro. Cara, quando eu li aquilo, que me broxou, que a campanha foi pro saco, eu parei de mestrar. Eu achei um absurdo que todo mundo tivesse que ter um jeito de passar pelo fogo. Aquilo me deu uma broxada, porque você imagina aquela cena no cinema, entendeu? É aquele rio de lava e o cara fazia, assim, ah, eu passo por não sei o que, eu faço não sei o que lá. É ridículo o obstáculo. É a mudança de escala, é o que eu venho falando. O AD&D, muito escala humana, o AD&D. Mas se a escala não existe mais, é o que eu falo, não coloca esse tipo de obstáculo. Uhum. Você assume que aquilo tem... Por exemplo, se você me diz o seguinte, não, olha só, aqui tem um fosso de lava, mas pra você passar, tem um, sei lá, um esqueleto de um gigante, que se você derrubar, ele vira uma ponte, você passa por cima da ponte, beleza. Você tá falando um troço meio grande, meio gigantesco, não sei o quê, mas tem um jeito de passar. Agora, o jogo assumir que você tem fire resistance é sacanagem, entendeu? É o que eu falo, por exemplo, teve um jogo que eu jogava de Rolemaster, eu adorava jogar Rolemaster com um amigo meu, e a gente jogava e a gente tinha achado um item, que era uma vela, que você se acendia e um raio ao redor da vela, todo mundo dormia, caía como se fosse um sleep, entendeu? Só que o cara que acendia a vela dormia também, entendeu? Aí o que acontece? A gente chegou uma hora que a gente tinha que entrar numa mina lá que tinha uns gnomos, estavam presos, eram uns escravos lá dos caras malvados. A gente tinha que entrar e a gente, cara, como é que a gente vai entrar nessa porra? E tinha um gnominho com a gente, né? Era um dos personagens. Uhum. Aí a gente assim, porra, o Golim, né? Pega o Golim, amarra ele numa corda, a gente subiu lá na montanha, amarra ele numa corda, ele com a vela na mão, a vela e um fósforo, entendeu? A gente desceu ele numa corda, até ele chegar no raio de ação dos soldados, ele acendeu a vela, ele dormiu, os soldados dormiram, aí a gente desceu e entrou no negócio. Mas esse tipo de obstáculo você só passa no Heroic Tier, cara. Entendeu? Porque você chega e solta uma magia, bum, dormiu todo mundo, aí você passa, entendeu? Jogar low level é bom demais, entendeu? É bom demais. Você tem um ciladeiro lá, você tá no Heroic Tier, é popular. Pulei, pois é, exatamente, é. Você sabe que é um D10 de dano a cada X pés lá, a cada 10 pés, a cada 3 metros. Se o cara tem 250 de vida, não vai morrer nunca. Não, os caras estavam falando isso. Eles estavam falando assim, por exemplo, o Orcus parece no Monstro Semeno 1. Ele tem um poder lá que quando você olha, o dano é um absurdo, né? Aquele negócio tipo assim, 12 D12 mais não sei quanto. Fica, caralho, meu 12 D12. Aí o cara falou, porra, um personagem epic level cura... Hoje em dia você tem poder que o cara cura isso sem gastar Healing Surge. Uhum. Sabe? Como é que o cara cura um negócio de um ataque porrada desse, assim, sem gastar uma Healing Surge, entendeu? É. Sabe? Ficou meio desbalanceado. Agora, a pergunta é, eles sabiam disso, né? Antes. Ou não? Pois é, Márcio. Cara, a Wizards tem que ganhar dinheiro, entendeu? Não, eu, olha só, eu concordo contigo, cara. Eu sou o maior comprador de livro, entendeu? Eu compro, não pirateio, não... Não, exatamente, eu sou... Porra, tem uma porrada de livro aqui. Eu mandei fazer um móvel de armário pra guardar todos os meus livros de RPG, cara, porque... Cada dia que você fala, cara, eu tenho muito livro, mas eu preciso de uma foto da sua coleção. Eu vou tirar uma foto. Eu mandava pra minha esposa, pra falar assim, tá vendo? Tem gente pior que eu, viu? Mas o Nitro deve ser pior que a gente juntos. Cara, o Nitro tem tudo de tudo, né? Tem todos os livros que tem, porque tudo que o Nitro mostra, eu compro. É, mas depois tem que ler... Exatamente. Não, mas não se preocupa, não. Ele fala, você fala da sua esposa, minha esposa faz igualzinho, entendeu? Ultimamente andei vendendo muita coisa pra poder abrir espaço, entendeu? Pra dizer, pô, minha esposa fala, porra, não cabe mais, entendeu? É. Compra outras coisas aí. Mas não é tanta coisa assim quanto eu falo, não. É porque tem muito gibi também que eu guardo na parte de baixo, tem uns negócios assim. Mas enfim. É, e falando em gibi, a gente precisa depois, não sei se um canal 2, um podcast. O problema é que eu não conheço bem, mas a gente podia falar de quadrinhos de RPG, né, cara? É um assunto, eu fazer, vou falar. Tem uns gibis de... Vai sair agora um gibis novo de Dungeons and Dragons, não sei se você viu. Parece ser legal. Apesar há um pouco tempo que saiu atrás, da época do pessoal da Devil's Due Publishing. Saiu do Forgotten e do Dragon... Forgotten. Não, só do Driz. Saiu do Dragonlance, saiu... Words of Dungeons and Dragons, tinha um coisa de Eberron também, um pouquinho aqui. É, exatamente. Eu vou fazer uma apanhada, não, porque eu não conheço direito, pra ser sincero. Os do Dragonlance eu tenho, cara, a gente pode conversar. Aí, de repente é legal. Os dois primeiros volumes são muito bons, o terceiro é cagado, assim, ao máximo. Porque a gente podia falar disso mesmo, cara, era mais legal isso. Hein?